tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com Deus abençoe esse podcast e bora pra cima, né? Junto comigo aqui, Léo Oliveira. E aí, irmãozinho, pega a voz, moleque. Ah, baixa aqui, pega a cerveja. Que ótimo. Que porra foi essa? Hoje eu tô hétero. Pegador. Você tá imitando o Benny. Uhum. Ah, queria ter 10% de Benny em mim, olha. Tá imitando o Benny. Eu queria ter 100% Benny. De Benny em mim, Deus me livre. Queria ter o Benny. Ele sempre com aquela pressa. Aquela cara sempre suada, né, gente? Ai, mas amigo, você não vai falar mal de Benny com a gente, não. Me deu um pouco de nervoso, confesso. Aqui você não vai se crescer pra cima de Benny, não. É. Não, eu só falei que ele tem essa impressão de sempre suada. Ah, eu pode não gosto suar em mim. Sim, pode. Mas tô zero problema com isso. Nada que um banho não passe. Também temos ele, Márcio Zanon. She's so lucky. She's a star, but she cries. Cry. Lonely heart thinking. É isso? É isso. E por último, mas jamais menos importante, ela, Mendiguinha. Ai, gente, eu vim muito cansada de carregar meus peitão pra cima e pra baixo, né? Como sempre. Essa menina me apresentou. Nossa, Carmen. Carmen. Ah, eu amo. Peg reggae do Brasil, gente. Amamos. Mas então, sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui com o nosso bloco de notícias e amenidades, né? Esse bloco aí que é o favorito do Brasil. Obviamente, essa semana vai ser um bloco de notícias e amenidades menor do que tivemos na semana passada, que a gente tinha que botar várias coisas em dia, né? Várias coisas aí up to date. Mas hoje, até a semana foi bem tranquila, né? Eu fiquei assim... Nossa, mas não tá acontecendo muita coisa, né? Tá bem suavinho. E aí, antes da gente começar a gravar, saíram algumas novidades do mundo do cinema, né? Saíram algumas novidades aí do mundo do cinema. Começando com o fato de que Dona Marvel Studios adiou os dois Vingadores, né? Adiou Vingadores Doomsday e Vingadores Guerra Secreta. Quem poderia prever, né? Que um filme que vai ter 7.325 personagens, se está sendo filmado agora, iria estrear exatamente daqui a um ano, né? Ah, amigo, eu acho que dá tempo. Quem poderia prever? Eu achei desnecessário esse dia. Eles vão botar filme no lugar em maio ou não? Vai, né? Mas não vai ser Marvel Studios, né? Vai ser outro outras marcas daqui. Inclusive, sou contra. Inclusive, você vai se surpreender com o filme que vai ocupar o time slot do Marvel Doomsday. Né? Qual é? Primeiro eu vou dar o serviço, né? Marvel Doomsday ia estrear em 1º de maio de 2026 e agora vai estrear em 18 de dezembro de 2026, tá bom? E o Vingadores Guerras Secretas, que ia ser em 7 de maio de 2027, passou para 17 de dezembro de 2027. Então vão ser filmes de Natal agora, né? Vão ser filmes de Natal. E com isso, o filme do Homem-Aranha vai acabar estreando antes do filme dos Vingadores, né? Dos Vongadiers aí. E quem ficou com o time slot de Vingadores em 1º de maio do ano que vem é o Diabo Veste Prada 2, que acabou de ser confirmado. Né? Acabou de ser confirmado aí pela 20th Century Studios, né? E ele vai entrar nesse time slot aí, vai ser o filme dos Vingadores de 2026, ali de maio. Não, mas falando sério. Vai ser um filme melhor, né, que os Vingadores. Sim. Só que ninguém tá confirmada. Fala, amiga. Três filmes por ano, né? Que a Marvel falou. Deixa eu chorar. E aí? Vai ser o Diabo Veste Prada da Marvel? Vai ser o Diabo Veste Prada da Marvel. Amo, ela que vai derrotar o Capitão Iron Man do mal. Se eu fosse James Gunn, botava o filme novo da Liga, que bem na hora. Se eu fosse o James Gunn, esse tipo não ia ter sossego, né? Ia ter descanso. Adoro. E aí vai ser esse rolê aí, né, menino? Vai ter Diabo Veste Prada 2. Ninguém tá confirmado no elenco, né? Não temos aí nem Meryl, nem Anne, nem... Gente... Esqueci o nome da menina, gente. Emily Blunt. Confirmada no elenco. Nem mas acho que deve é tóxico, todos acham nem, um vilão. Nem Simon Baker, né? O metalista. Né? Nem Simon Baker, o metalista, também. Não tá confirmado aí pra esse grande hit. Mas teremos aí, tá confirmado, ano que vem, então... The Devil Wears Prada. Vocês acham que Diabo Veste Prada é um filme que é melhor na memória? Cara, eu ainda gosto de rever. Sempre que passa na televisão, eu assisto. Eu também gosto, tudo. Mas assim, é, meu Deus, que filme. Ou é muito tipo, ah, tem essa memória dessa frase, não sei o que, das roupas que ninguém usava, sei lá. Acho que é uma coisa meio... É uma sessão da tarde. É, eu acho que tem um segundo, vai ser tipo Os Incríveis 2, todo mundo achava que queria quando tem falaram, ah, tá. É isso mesmo. Eu acho que... É isso, assim. Mas pra mim vai ser ótimo ver Anne Hathaway e Meryl Streep de novo juntas, assim. Até porque pra mim, qualquer filme que elas fizerem eu vou assistir mesmo, então tá tudo certo, né? Até mas Nárnia. Entendo. Nárnia? Ah, é que a Meryl Streep tá aí cotada pra ser o leão, né? É o quê? Já é confirmada, não é? Não sei, eu não vi confirmação. Ela eu vi rumor o... de que... O novo vai ser o Aslan. Que? Que fazem? Peraí, por que... O que que tá acontecendo? Por que ela invejou a Glenn Close como Togepi. Eu amo muito. Olha. E o primeiro filme do Nárnia não vai ser o primeiro lá, o guarda-roupa, as coisas lá. Não, vai ser o segundo mago, né? Isso é cronológico. Não é? É, vai ser o primeiro. Vai ser não é o segundo mago? Não, vai ser a Ordem dos Livros. O primeiro acho que é Cadeira de Prata, não é? Não, é o Sobrinho do Mago primeiro. É, o Sobrinho do Mago. É? Foi o único que eu li, amigo. Não tira isso de mim, não. Eu também. É o que o Aslan faz o Criação do Mundo, não é? É. É o que a Meryl Streep, né? Mas eu acho que vai ser esse mesmo. É, vai ser, tá. Eu li em algum lugar hoje, quando tava montando uma pauta. Gente, sério, o Aslan foi uma das melhores CGI já fez na história do cinema. Pra que vão botar uma pessoa no lugar não, dessa porra desse negócio? Não, ela vai fazer só a voz. Eu tava achando. Eu imaginei ela lá com a máscara, tipo. Eu tô aqui, tipo, meu Deus, Cats All Over Again. Meu Deus. Não, eu mandei pra vocês quem que vai. O elenco já. Tá. Não, tá bom. A Meryl Streep, a Emma Mackey, né? Porque provavelmente a Greta Gerwig tentou a Margot Robbie. Margot Robbie falou: amiga, acho que não vai estar conseguindo, não vou estar conseguindo conciliar. Né, porque eu tô fazendo o Morro dos Ventos Uivante aí, tô com criança pequena em casa, sabe como é que é, né? Aí trouxe a genérica dela, né? Isso, é, é leão com voz de mulher, entendi também. É uma atração, né? Entendi. Esse preconceito aí, hein? Sabe quem vai ser em português? Aline Patriarca. Ah, tá. A Leoa. A Leoa. Não, essa tá cancelada. Tá namorando com o Diogo Almeida, né, gente? Ficou com Deus. Ai, beijo a todas. E aí, Carey Mulligan também e o Daniel Craig, né? Vão ser a mãe do Diggory e o tio do Diggory, que eu não faço ideia de quem seja o Diggory. Pra mim é um Pokémon, né? O Diggory é o sobrinho do Mario. Ah, entendi. Famoso sobrinho do Mago. Famosíssimo. Cedrico Diggory, né? Adorei. É, vai ser Robert Pattinson. Tudo pra mim. Então, esse aí é o elenco, né? Que tá confirmado. Falando em elenco, né, menino? Todo dia Jogos Vorazes tá aí montando uma pessoa nova no elenco. Amo! Ai, maior franquia da vida. Né? E Dakota Fanning foi confirmada. Dakota Fanning não, gente. É o Fanning. É, todo bom que é tudo parente, né? Ah. É o Fanning que foi confirmada pra ser a F, né? F Trinket, na Amanhecer na Colheita. Christiane Elf. Christiane Elf, exatamente. Uhum. E o Kieran Culkin foi confirmado como Caesar Flickerman, né? Aí, nessa nova geração, né? New Generation. Ele vai fazer aí. Vai ser mais jovens. É, continuo gostando do casting, acho o casting muito bom, né? Uhum, eu acho que tá todo bom. Assim, eu gostaria muito que o Snow tivesse sido o Kieferzinho, né? Queria, porque pra mim o Hoffman já tá velho, já tá na idade do Snow, né? Mas tudo bem. Mas ele agora tá bombado, amiga, você vai desejar o Snow. Vamos pôr uma peruca nele, né? Porque o Snow tem cabelo. Aham. E o Ralph Fiennes não tem. E escalaram duas atrizes diferentes também, né? Pra fazer a Lulu e a Luella. E a Luella, né? Léo jogou essa, eu zoei ele no final e escalaram mesmo. Zana, jura que você é a mesma. E quem são Lu e Luella, gente? São menina, Lulu e Luella é uma das grandes aliadas de Remit nos seus jogos. Uhum. Só que, spoiler aqui, gente, pula 30 segundos. Ela aparece antes da arena. E aí eles botam Lulu, que é a clone de outro distrito, pra fingir que é Luella, pra não se queimar com os patrocinadores. Amo! Maravilhoso. Avril Lavigne substituída na vida real. Exato. É a Avril Lavigne na vida real. E Lulu fica lá ouvindo umas vozes e tal, dizendo, eu sou Luella. É, bom. Tipo a boneca na... E aí, pior que ficou parecendo com a boneca na Belly mesmo, que eu imaginei quando eu lia. Que mais a gente tem aqui? Menino, foi confirmado aí, isso é pra Amanda, né? Que a Amanda que é gamer. Foi confirmado aí o Alex Garland, diretor de Guerra Civil, né? O filme lá com Wagner Moura. Pra dirigir o live action de Elden Ring. Olha aí, grande Elden Ring. Muito esperado esse live action aí. Não por mim, que eu não sou apegado a Elden Ring, não. Mas tem uma legião grande de fãs e fãs chatos. Vai ser mais chato que Last of Us. Nossa, coitado. Então, ele tá fudido, né? Tá fudido mesmo. Tem que entregar realness. Senão, tá fudido. Sabe o que, que eu nunca mais vi news do... Uma adaptação de videogame que o Henry Cavill ia fazer, Warhammer, eu acho. Vem aí, em algum momento. Né? É verdade, mas já era pra ter saído, não? Pois é. Ah, né, mas depois ele foi pai, né? Essas coisas aí muda as prioridades. Já que a gente tá falando de adaptação de games, né, menino? Ontem, né, a gente tá gravando na quinta-feira, na quarta-feira, saiu uma foto da Sophie Turner, né, bombadíssima pra fazer a Lara Croft. E eu tinha esquecido que ela ia fazer a Lara Croft do... Eu tinha esquecido da Sophie Turner na vida. Então... Eu tinha obliterado da minha mente essa informação. Aí quando saiu a notícia, a foto, né? Falei, mas gente, mas ela vai fazer a Lara Croft? E aí eu lembrei que realmente vai ter uma série do Prime Video que ela vai ser a protagonista, né? E ela tá aí fortona, né, menina? Tá toda definida. Tá babado. Tá toda definida. E aí os homens estavam lá sendo esgoto, né? Da raça humana. Falando, ai, porque ela não é gostosa como a Lara Croft é nos games. Ela não tem peitão. Falei, ai, gente, pelo amor de Deus. Enough. Né? O homem tem que acabar. É só o que eu posso dizer pra todos. O homem tem que acabar. Não aguento mais. Não aguento mais homens. Notícia que deixou Erika e Amanda tristes, né, menino? Yellow Jackets foi renovado pra quarta temporada. Olha, sinceramente, gente, quem tá bancando isso, não sou eu parei de ver, tá? Eu vi, sei lá, 3 episódios dessa temporada e larguei de mão. Então, você que está financiando esta merda, a culpa é sua. As duas ficaram, meu Deus, pra quê que renovarem isso, meu pai do céu. Cabide de emprego. Né, cabide de emprego total. Também aí, pra quem tava esperando, né, não sei se tinha alguém esperando, que Seth Rogen vai acabou The Suit essa semana, né, mas ele já tem data pra voltar, né, aí na TV, porque a segunda temporada de Platonic, né, Amor Platônico, estreia em 6 de agosto, né, aí, 2 anos depois da primeira temporada, e é aquela série dele com a menina Rose Byrne, né, que eles eram melhores amigos, e aí eles têm um negocinho assim, né, um revival. Eu vi alguns episódios dessa série, mas não consegui engajar. Não engajei com ela. Rose Byrne não tava numa série que você gostava? Tinha no Erectia? Physical, acabou? Acabou Physical também. Achei que continuava. Não, acabou na terceira temporada? Sei lá, canceled. Falando em volta dos que não foram, menino, Jessica Biel está desenvolvendo um reboot de Sétimo Céu, né? Ai, meu Deus. Olha. Esse que é o me dá paciência, porque se me der força. O reboot de Sétimo Céu, né? Que ela falou que vai ser uma família diversa, né? E que não vai ter nada a ver com a família lá da série original. Que ninguém vai fazer participação. Até alguém começar a fazer participação, né? Mas, supostamente ninguém vai fazer. Porque vai ser ninguém, né? É. Então. Vai ser tipo o reboot de Desperate na rua. Que é a rua volta. Exato. E aí não vai ter nada, então, gente. Stay tuned, né? Four scenes are next episode. Então, pra quem gosta, vai ter mais aí, né? Menino, The Bondsman foi cancelada, né, após a primeira temporada, né? E o Kevin Bacon ficou chateado. Ele falou, estou esperando uma explicação para cancelar a minha série. Ele vai ficar esperando. Senta aí, hein, colega. Ele ficou chateado. Tá igual o Christian, né? Você dá 5 shows pra ABC e a ABC vai cancelar teu show. Poxa. This is for the people who was lost. Tô esperando, hein? Tô aguardando aqui a satisfação que vocês nunca vão me dar. Ele quer saber! Ele quer saber! É porque eu não quero, se eu fosse da produtor, eu ia virar e falar que eu não quero mais essa merda. Tchau. O produtor falava assim, tu quiser pagar, paga aí. Toma aí, compra a série. É, faz um. Faz uma produtora. É, entendi. Que maravilhoso, cara. Então, menino, SWAT acabou, né? Foi cancelada aí. Não acredito, já? É. Acabou, né? Encerrou aí sua 8ª temporada. Lembrando que SWAT foi cancelada 2 vezes, né? Ela foi cancelada pela CBS, voltou no Paramount Plus, o Paramount cancelou, a CBS trouxe de volta, mas agora cancelou de novo. Grande perda, SWAT. Né? E o que pegou todo mundo de surpresa foi que logo depois que o último episódio de SWAT foi ao ar, né? No dia 16 de maio, quando acabou, a CBS anunciou uma nova série de SWAT chamada SWAT Exile, e que vai ser protagonizada pelo mesmo protagonista de SWAT, né? O Shemar Moore. Então, vai ter aí um spin-off. Ué, então tirou a calcinha, ficou só de calcinha. Exato. Foi uma forma de demitir todo o elenco, né? Que já devia estar cobrando caríssimo. Contrato caro, é. Exato. Aí demitiu, né? Demitiu todo mundo, não precisa pagar assim, nada. Shemar, tu aceita fazer aqui por 2 cocas? E aí, menino, ele aceitou, né? E vai estar capitaneando esse novo time de SWAT, né? Time de SWAT. Aonde estamos vendo aqui que a sinopse é... O nome do personagem dele é Rondo, né? Rondo é retirado da aposentadoria forçada para liderar uma unidade experimental composta por jovens recrutas inexperientes e imprevisíveis. O personagem precisa superar diferenças geracionais, administrar conflitos internos e transformar o grupo em uma equipe capaz de proteger a cidade e preservar o legado da SWAT. É isso. Inovador, não acharam? Se tiver umas piadas de Gen Z ainda, né? Com certeza a SPS ama. Com certeza vai ter, né, menino? Então... Vai ser tipo o Falcão do Capitão 4, que ficava nos velhos. Ah, não sabe usar airdrop, não sei o que. Vai ser o jovem tudo com Shema. Maravilhoso aí, né? Então, pra quem já tava se sentindo órfão aí de SWAT, vai ter mais uma SWAT, né? Mais uma SWAT. Vem aí para todo o Brasil e elenco. E é isso, menino, que temos de notícias de amenidade essa semana. Olha que loucura. Mas só... É, eu falei que tinha sido uma semana fraca, né? Eu vi uma zinha aqui... Deixa eu fazer um retcon? Deixo. Eu mandei o meu plantão Eurovision, né, semana passada. E aí eu falei que a Áustria tinha ganho por 107 pontos, que ela precisava de 100, né? Mas na verdade foi 170 e poucos. O povo tava gritando na hora, e aí eu perdi esse momento. Mas enfim, a Áustria ganhou. Tá uma pressão enorme aí pra excluir Israel, né, pelo uso de robôs e por ser genocida do Eurovision no ano que vem. Então, uma grande pressão rolando. E eu esqueci de falar, menino, da grande plot, que foi o seguinte, quem era host do Eurovision era a Suíça, né, que ganhou ano passado. Sim. E eu tava lá, as apresentadoras suíças felizes da vida, não sei o que, De repente veio a nota do público pra Suíça, né, do júri popular. Sabe quanto que foi? 2. 0. Amor! A cara das... Porque assim, quem recebe 0 normalmente é o Reino Unido, né? Que todo mundo odeia. O Reino Unido recebeu 0. Quando chegou o 0 da Suíça, ela saiu assim, não acredito, não aguento mais, acaba esse programa agora. Os bichinhos. Então você quer dizer que nós vamos pra Viena no que vem esse Eurovision? Eu ia te falar isso, que parece que os Eurovision já estão lotando os hotéis tudo nas datas próximas, sem nem saber onde vai ser a cidade. Ah, mas eu e a Amanda a gente já sabe onde ficar, que é ficar afastado do centro perto do metrô. Amo, mas é porque normalmente eles não fazem na maior cidade. Geralmente eles fazem pra incentivar o turismo, eles montam em outro local. Ah, mas a gente pega, não tem problema. Mas a gente pode incentivar o turismo nesse lugar que a gente ficou, porque não tem nada, é só... É bem afastado mesmo, amigo, não tem nada, só tem casa. Onde é que é aquele lugar que vocês foram da neve, o mais bonitinho, aquele que eu comentei, Zakopane, que era belíssimo? Zakopane. Não é na Áustria, é? Não, na Polônia. Então a gente fica em Zakopane e vai para o Eurovision, né, só no dia. Pega um Uber. Amor. Ai, ai. Eu acabei achando aqui uma notícia, né, menino? Que a Netflix comprou os direitos aí do novo livro do Dan Brown, né? The Secret of Secrets. The Secret of Secrets. Secret Circle. É, e aí eles compraram a notificação. Compraram os direitos do livro e vão fazer aí que é mais um livro, mais uma aventura de Robert Langdon, né? Não sabia nem que Dan Brown estava escrevendo ainda. É, menino, mais uma aventura de Robert Langdon. O Segredo Final, olha aí. E aí tá aqui, ó. Nele, o livro, aliás, nem saiu, menino. Vai sair em setembro. Eita. Nos Estados Unidos. Não é o Segredo Final, não? Não, é o Segredo dos Segredos, né? Segredo dos Segredos. Secret of Secrets. Eu tô vendo aqui. O livro 6 é o Segredo do Robert Langdon, é o Segredo Final. Esse eu nem sabia que existia. Esse é agora outro. Secret, can you keep it? E agora o Segredo dos Segredos. Oh, não, e tá aqui, ó. É o Brasil do Brasil, né? O psicologista Robert Langdon corre contra forças ancestrais e o tempo para resgatar uma cientista desaparecida e seu manuscrito inovador, cujas descobertas têm o poder de mudar para sempre a compreensão da humanidade sobre a mente. Uma coisa e o próprio Dan Brown considera esse seu livro mais intrincadamente planejado e ambicioso e também o mais divertido. Então, uma coisa que o Robert Langdon faz é correr. Correr. O homem que corre. Então, é isso. E eu amo que cada livro do Dan Brown, dois viraram filme com Tom Hanks, um virou série com na NBC, né, com aquele menino lá. Agora essa vai ser pra Netflix. É um foda-se, né? Sim, um grandíssimo foda-se. É um foda-se. Qualquer lugar é lugar, amigo. Qualquer lugar. Pagou, né? Dinheiro na mão, calcinha no chão, Robert Langdon. Basicamente isso. Podia ter um crossover de Dan Brown e Harlan Coben, né? Que o Robert Langdon fingia a própria morte. Não sugere isso, que daqui a pouco vai acontecer. Não joga pro universo, não. Exato. E um não crossover sugere... Dan Brown e Rafael Montes. Nossa, mãe. Uma novela. Eu nem sei como seria. Nem sei. Eu também. Seria Lola Langdon. Lola Langdon. Lola Langdon. Eu amo. Ai, ai. Ah, já sei, falar que a gente adora falar, né, menino? Você viu o negócio da audiência de Beleza Fatal, os Scars of Beauty? Eu vi, né, que eles falaram, mas aquele negócio, né? Eu que sou o dono da coisa falar que foi a mais vista do Brasil aí, do mundo todo, né? Não, mas é que eu acho que o streaming admitir que uma produção brasileira trouxe mais assinantes novos pra eles do que Sex and the City é importante. Olha aí. Porque Sex and the City tá morta, né, gente? Só você que vê. Eu não, só não que vê. Ué, tu não vê com o Tchê? Não, eu parei no começo da segunda, só vi o primeiro da segunda e parei. Com Tchê? Ainda pensei em voltar por causa de Aidan, né, como aquele homem, mas não voltei não. Aidan é o menino do coisa? É o marido da Toni Collette em United States of Para, John... Ah, tá, é o menino do Casamento Grego. Isso, grandão, gostoso. John Corbett. Isso, John Corbett. John Corbett. Que homem. Ai, ai. Falar, né, menino? Saiu aí mais nomes para o The Town, né? Também conhecido como o pior festival de música do Brasil. Que absurdo. Porque, eu vou, porque assim, o Medina caprichou para ser o pioral. Pior. Eu acho que eu nunca vi um line-up tão ruim. Em todos os festivais que a gente tá acostumado a ver. Não, amigo, teve uns Rock in Rio também, uns dias de Rock in Rio também triste. É, mas aqui ele caprichou, amiga, porque aí tá muito ruim. Tá muito ruim. Não tem nenhum dia que tenha mais de um bom, assim. Não tem nenhum. É, tá muito ruim, muito ruim, muito ruim, real, assim. Eu fiquei assustado com a ruindade desse festival. Vários artistas são daquela venda casada que ele faz agora, né? Que contrata pro Rock in Rio, contrata pro The Town. E outros ele tá trazendo aí avulso, né? Então, o que temos aí? Dia 6 de setembro, primeiro dia de The Town. Aí, no The Town, o palco principal é o Skyline, né? E o palco The One é o segundo palco em importância. E aí, no Skyline, no dia 6, a gente vai ter Travis Scott, que foi anunciado essa semana, né? Travis Scott, que fechou no Rock in Rio. Não foi no Rock in Rio do ano passado, foi no anterior. O Travis Scott é famoso. Ele é famoso, ele é um dos famosos que vão vir, né? Aí a gente tem um que eu nunca ouvi falar na minha vida, chamado Don Toliver. Nunca ouvi na minha vida, Don Toliver. Só conheço Don't Speak. E Felipe Hatch, né? Nossa, acho que era Felipe Dillon. E, Felipe, e aí, no caso, ainda falta uma atração aqui no Skyline, né? São quatro, falta uma. Você tinha me prometido que a Lavigne vinha pro Detal? Amigo, tem espaço, né? Vou falar com ela em maio. Aí, no palco The One, né? A gente vai ter Lauryn Hill, gosto, né? Amo. Lauryn Hill convidando o I.G. Marley e o Zion Marley, que é basicamente o show que ela fez ano passado em São Paulo, né? Naquele festival que era... de música R&B. Ela fez um show e foi basicamente a mesma coisa. Foi. A gente vai ter Matuê, né? Vamos ter... famoso. MC Little Hair. Taylor Rocha ficou legal, feliz, ficou. Né? Matuê. Parabéns. E Karol Conká convidando a Julia e Ebony. Nossa, uau. Já que é pra tombar. Quem não vai pagar R$900 no ingresso pra ver a Karol Conká e Ebony? E aí, no dia 7, né, feriado aí da Independência do Brasil, o line-up dos dois palcos já tá completo, né? No palco Skyline, a gente vai ter Capital Inicial, na turnê de 25 anos. Porra, aí sim, hein? Se mundo, um né? dia eu pudesse ver... Vamos ter Bruce Dickinson, né? Bruce Dickinson aí. Vamos ter Sex Pistols e Green Day. Ah, Green Day é bom. Porra, bom esse dia, Capital Green Day. Aí, tá aí, um dia que... Mas assim, não vai agradar todo mundo, porque Capital é aquele show que todo mundo já viu um dia na vida e já... Na vida. Já foi, se um dia eu pudesse ver, né? Exatamente. Uhum. Lulu Santos, assim. Todo mundo já viu um show do Lulu Santos. Ninguém quer mais ver show do Lulu Santos. Chega. É isso. E no The One, a gente vai ter Supla e os Inocentes. Porra. Né? CPM 22. CPM 22 né? É bom. É bom. Um Minuto CPM para o Fim do Mundo. Vamos ter Piri, né? A série. Vamos. Pire, você já viu Piri? Série Piri, né? E vamos ter Iggy Pop. Porra, Iggy Pop, gente. Iggy Pop. Vamos Charles X. Aí, menino, no dia 12 de setembro, né, na segunda semana, a gente vai ter o dia, que ano é esse, no palco Skyline, né? É o dia que eu vou, amigo. O dia que ano é esse. Olha... Sincero. Eu vou até começar pelo The One, né? Aqui, o The One, pelo menos, tá em 2025, 2024, por ali. Que a gente vai ter o Di Ferreiro, né? Falecido NX Zero. Vamos ter Eduarda Batidas, né? Do The Beat. Vamos ter Pedro Sampaio, né? Vai ser animado. Vamos ter Pedro Sampaio. E vamos ter Luísa Sonze, né? Eu gosto também. Aí, ó, esse palco aí já gostei. E aí... No Skyline, o momento que ano é esse, né? Porque a gente vai ter Jota Quest. Eu vou muito no banheiro nessa hora, comer, fazer qualquer coisa. Jota Quest. Como que vai ser o primeiro show da noite, né? Como que vai ser o primeiro show da noite? É, porque o Jota tem que dormir cedo, né? Por isso que vai ser o primeiro. Vamos ter CeeLo Green. Nossa, famoso. Gente, eu só conheço duas músicas do CeeLo e ele vem fazer show toda hora aqui. Amigo, você conhece pelo menos a do Crepúsculo, What Part of Forever, que ele não vai cantar, e as outras duas. É aquela What Part of Forever, Don't You Understand, é do segundo filme. Nossa. Você conhece, amigo. Deve conhecer, se tá no filme, deve ter. É, você não tá lembrando. Aí vamos ter a maior mala do The Town, né, Jason Derulo. Porra, aquela mala ali, tu viu, Amanda, a mala? Não, por favor. Manda você mandou no outro grupo, eu não entendi por que a Amanda é maior fã de Jason Derulo, sabe que ele é Illuminati. Aí no show, inclusive, né? Uhum, deixa eu achar aqui. Eu comprei o ingresso pra ver Jason Derulo, inclusive. Eu vi o Jason Derulo no Rock in Rio, né? Imagina fazer uma estreia com ele, Jesus. Gente, essa foto do Jason Derulo é uma agressão. Ele cantando assim. Wiggle, Wiggle, Wiggle. Eu acho. Hit do TikTok com Jason Derulo, né? Hit do TikTok. Ele tava viralizado no TikTok, Jason Derulo. E pra encerrar a noite, né, menino? Assim, esse eu até entendo, porque tem muito tempo que eles não vêm, né? Mas a gente falar que eles são relevantes, não é, porque é Backstreet Boys. Ah, então, eu acho que vai fazer sucesso, vai irritar. Então, eu nunca fui no show de Backstreet Boys. Quando eles eram boys. E aí as minhas amigas ficaram com o maior fogo no cu. Aí vamos. Eu falei, gente, olha só, não, The Town não é pra mim. Festival não é na minha cidade. Aqui é o Rock in Rio, fica a 15 minutos da minha casa, pra ser andando. E vou voltar. Não, novo, amiga, e vai ser. E é no autódromo. É então, muito exatamente, porque é longe, é perrengue, não sei o que, não sei o que. Mas foi tanto fogo. Não, e se fogo chover, fudeu também. Exato, ainda tem isso? Mas foi tanto fogo no cu, tanto fogo no cu, que eu falei, tá bom, vamos lá. Eu vou comprar o ingresso, mas eu só vou decidir até o dia. Porque aí qualquer coisa eu vendo também, porque eu acho que não vai ser difícil de vender. Mas comprei, vamos ver. Aí, menino, dia 13, né? Dia 13, só tem duas pessoas confirmadas no The One, né? Só tem duas pessoas confirmadas no The One. Inclusive, eu acho que elas têm muito a ver, né? Se eu falar, assim, vocês vão falar. Caralho, faz todo sentido elas estarem no mesmo dia, no mesmo palco. Que é Gloria Groove e Lionel Richie. O motivo é do Lavigne e Djavan, né? Entendeu? Acho que faz muito sentido eles estarem no mesmo palco, no mesmo dia. Acho que tem um sync, assim. O palco de duas mulheres. Ele vai chegar e vai falar, hello. Ela vai falar, Gloria Groove. É isso. Esse complemento. Assim, eu vou assistir o show do Lionel Richie pela minha TV, com toda certeza, porque eu gosto muito do Lionel Rich, né? Mas é isso. E no palco, no Skyline, né? Aí, menino, também, eles cavucaram também, porque puta que pariu, isso não faz sentido você gastar R$700 pra isso, gente. Não faz. Desculpa, mundo. Assim. Vamos ter Natasha Bedingfield, que eu queria saber quando a Natasha Bedingfield lançou uma música nova desde Unwritten. Eu queria saber quem é essa pessoa. Ela só tem a Twitter, né? Eu não sei nem quem é essa pessoa, gente. Eu conheço outra música da Natasha Bedingfield, que é Pocket Full of Sunshine. A Walking on Sunshine? Pocket Full of Sunshine. Porca tua? Pocket Full, garoto. Bolso cheio de sunshine. Ah, eu achei que era o Walking on Sunshine. Ah, que ridículo. Achei que era o Walking on Sunshine que o Green canta. Eu também. Mas é Unwritten, que é a música que eu conheço, que eu não conhecia quem era a cantora, mas é a única que o Brasil conhece. Então, mas eu ia falar agora, mas fez sucesso no Brasil? Porque assim, fez sucesso no Brasil. De ter irritado aqui. E ela foi ressuscitada pelo Anyone But You, né? Uhum. Aí eu fico pensando, o Roberto e a Roberta Medina falando assim, caralho, fez muito hit no TikTok, né? Podemos trazer, vai vender muito ingresso. Ela vai cantar o Unwritten versão remix, versão... E é isso, ela vai ser aquela pessoa que vai passar vergonha, igual a Joss Stone passou vergonha nos dois anos que ela veio pro Rock in Rio e pro The Town. Porque ninguém conhece, as pessoas vão cagar. Tem This Words também, famosíssimo. Qual que é This Words, gente? This was a chicken from me. She said goodbye. Que ótimo. Not too many times before. Ah, essa vez dela. Entendeu? Eu amo, conheço. Adorava a época que ela cantava sem camisa também. Porra, muito foda. Aí vamos ter a favorita de Ford, né? Ivete Sangalo, né? Favorita de Ford. Caralho, eu ainda falei assim, qualquer coisa mete a Ivete Sangalo, nem sabia que ela tava. Aí. É. Você vê que a Ivete Sangalo é mais famosa que a Natasha Bedingfield, porque não vai ser nem a Ivete Sangalo que vai abrir o dia, vai ser a Natasha Bedingfield que vai abrir o dia. Claro, mas o show da Ivete deve ser muito foda. O show da Ivete é muito bom. Eu já fui em 3 shows da Ivete, não me arrependi em momento nenhum. Tanto que hoje eu até aceito quando ela começa o show trazendo amor, é tanto amor que eu sinto assim, que eu odiava essa música, né? É meio chato. Mas agora eu já aceito de boa, já até levanto minha mão. Depois a gente tem outra favorita de Ford, né, que é Jessie J. Assim, gosto. Eu amo Jessie J, mas Jessie J também não lançou já nada deu. Novo. É isso que eu ia dizer, a última vez que ela lançou foi junto com o Rita. Não, e assim, no Rock in Rio, ela sempre vai no Sunset, né? Ela sempre vai no Sunset, a JSJ. Então tudo bem. Mas aqui ela tá no palco principal. Assim, vou curtir quando ela cantar Price Tag, Flashlight, as coisas que ela canta desde 1932? Vou. Mas, gente, pelo amor de Deus. Né? 2025, né? Unwritten já deve ter uns 15 anos também nessa música. Por aí, se não tiver mais. Que hoje eu olho o tempo há 20 anos. Que é que traz Cristina Aguilera. Que não traz Britney. É, viu? Viu Cristina Aguilera pro Carnaval. Você acha que ela não viria pro The Town? Com certeza. É. E aí, menino, encerrando a noite do dia 13, vamos ter Mariah Carey, né? Mariah Carey. Eu queria ir no Mariah Carey. Só que domingo que não dá pra mim. Dizem. É, vai ser sábado, amiga, dá pra ir. É sábado? É sábado. É sábado, sábado. É, dizem que ela vai fazer show no Rio, né? Fiquemos atentos. Dizem que ela vai fazer show no Rio. E aí, menino, dia 14, pra encerrar, né? Encerrar, pá! Então a gente, aquele negócio, né? Guardaram o melhor pro final, com certeza, né? No palco The One, só tem uma pessoa, por enquanto, que é a Ludmilla, né? Ludmilla, que, nossa, bateu aí, esfregou a xereca na cara de todo mundo, falando assim, ai, porque eu fiz show no palco mundo. Rebaixada para o palco secundário. Vai fazendo The One. Né? Grande Ludmilla. A única que tá confirmada no palco The One. E no palco Skyline, assim, ok, né? Ok. Que vamos ter Isa, né? Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, que é outra também que não grava nada, né? Mas assim, menino, Isa num palco principal e Ludmilla no outro, eu achei esquisito, né? Achei é que ela já, as duas já foram, né? Tanto do palco principal quanto do Sunset no Rock in Rio. Mas né? Assim, a Ludmilla pelo menos tem um monte de música e um show mais animado que não tá bonito. Minha amiga, a Ludmilla só faz sucesso com o Numanice, né? Podia ser o Numanice. Mas não é, né? Quando é festival, a Ludmilla gosta de fazer, cantar as músicas dela que, né? Que ninguém gosta, tá. Que ninguém gosta. Entendi. Bacana. Ela bota um bloco de Numanice? Bota, mas não resta. Porque né? Assim, o show da Isa, eu acho muito legal pra eu ver sentada no meu sofá, na minha casa. Eu já vi a Isa no. Eu vi a Isa no ano que ela fez no Palco Mundo, né? Mas lá? Ela não tava. No Rock in Rio, sim. Mas você tava lá? Eu tava lá. E foi bom? Foi animado? Cara, foi bem legal, porque a Isa tem umas músicas legais, mas o problema é que a Isa também não gravou mais nada, porque ela foi ser corna, depois foi ser mãe, e não gravou mais nada. É o mesmo show. Ela foi ser corna, depois ser mãe, e aí então... É o mesmo show que ela faz há 3, 4 anos, entendeu? Então, não tem nada demais. Aí a gente tem J Balvin, né, também aí, que esse também já tá em queda, tipo, né, menino? Gostava no Amegusta quando barra Downtown, né, com cantora sim. Ana. Tinha que cantar essa. Acho que vai cantar, que é o único que a gente conhece ele no Brasil, né? Temos... Ele não coloca, né? Quem? Ele não coloca a Anitta, né? Não, ele só colocou um ano no Rock in Rio. Só colocou ela um ano no Rock in Rio. Gente, aí a Anitta se recusou? É, mas a Anitta fez um ano no Rock in Rio, no palco mundo. E temos Camila Cabello, que demitiu toda a sua produção e seu empresário nessa semana. Que isso, hein? Também fecharam o contrato pra vir no Detal, acho que ela ficou puta, né? Cancelou todo o início de turnê que ela ia fazer nos festivais lá na Espanha, né? Ela cancelou. Inclusive, a turnê dela agora vai começar nessa perna da América do Sul, né? Com Detal e outros países. E para encerrar o glorioso Detal, teremos Katia Pérez, né? Comemos o show do ano passado, né? Não é o mesmo show do ano passado. Não? Não, porque o show do Brasil ela fez especialmente porque ainda não tinha começado a turnê, né? Então a gente vai ver o show da turnê Lifetimes. Eras tour dela, exatamente. Que ela passa por todas as eras dela, de Katia Pérez. Eu vou te falar que eu tô contando os dias pro show que ela vai fazer aqui em BSB. Ah, vai ter show da Katia Pérez em outros lugares, né? Vai. Ano, né? Curitiba, vai? Acho que é Curitiba e Brasília, né? Se eu conseguir comprar, eu vou. Não vai ter Rio de Janeiro. Porque vai que lota, né? Eu fui quando ela veio da outra vez, há uns 3, uns 4 anos atrás, eu fui. Muito bom. Achei preconceito com a Katia Pérez, com o Rio de Janeiro. A Katia Pérez não veio pra gente. Achei preconceito. Ah, todo mundo vive aí. Ela ficou traumatizada, né? Que ela foi no... Vai que ela vai pro Rio de Janeiro e tem que ir pra coisa, pra aquele reality show lá, como é que chama? Estrela da Casa. Vai que ela tem que ir pra Estrela da Casa de novo. Ela falou, não vou nem vai passar. Vai que ela perto. Vai pro Rio de Janeiro, tem que pagar pizza pros fãs que estão na porta, né? Ou às vezes ela tá achando assim, não vou pro Rio de Janeiro pra eles me quererem e eu ser chamada pra cantar lá. Eu amo muito. Mas é isso, agora encerramos as notícias e as amenidades com um grande bloco Detal. E eu digo pra vocês, né, que assim que eu tiver atualizações no bloco Detal, a gente vem trazer aqui, né, pra preencher esse gap que ficou. E o nosso show, vamos cantar em qual palco? No principal? Palco Rolas. Opa! Quero. Entendeu? Nossa, aceito. O nosso festival é o Rolapalooza. Rolapalooza que a gente se apresenta. Inclusive, eu falando Rolapalooza e passando aqui na televisão o comercial da Marcha para Jesus. Eu acho que isso é Jesus te dando um recado, fala, fica quieto. Enfim, é heresia. Enfim, heresia. Enfim, é ereção, né? Mas então, menino, vamos começar nossas pautinhas da semana e atendendo a pedidos do meu elenco, porque eu sou essa pessoa assim, muito que ouve, né? Porque geralmente eu deixo sempre o melhor pro final. Mas a pedidos do meu elenco pediu pra ser o melhor no começo. Sim. Eles falaram que eles vão estar com a energia lá em cima, né? Então vamos começar essa pauta falando de Overcompensating. Ah, né? Amo. Eu amo. A eu série agora. A série sensação do momento, né? Muito esforçado no Brasil. Em qualquer luxo do momento, né? Não, o pior é que é porque aquele negócio, gente. Vamos aqui com todos combinar. Essa série viralizou porque é série de viado. Né? Viralizou porque é série de viado. Viralizou porque é série de viado. E aí, menino, todo mundo falou, todo mundo assistiu, todo mundo amou. E aí eu falo, né, gente? Quando a gente falou de Overcompensating há quase 3 meses atrás, que saiu o primeiro material profissional, as pessoas não deram crédito. E aí eu falo, o logado viu e falou primeiro. Sim. É isso. Embaixador de Overcompensating no Brasil. Mas é a série de viado de Gloria Groove, né? Pra época. Assim. É, Daniel, né? Leonardo! Porque assim, porque assim, a série tem. O plot do viado, ninguém liga muito, porque é toda a vibe da série que a gente gosta, né? Gloria Groove! Pois é. Leonardo, que ódio! Mas que é, ódio. Gente. Bacana, é uma série meio Gloria Groove com Lionel Rich, né? É a série que o par romântico do viado é hétero. Eu tô amando, gente. Mas e aí, Leozinho, conta pra gente do que... Vamos falar do elenco, né, primeiro aí de Overcompensating, vamos. Né? Depois a gente fala a sinopse aí. Vamos boquetar todo o elenco. A série produzida, né, criada e atuada, protagonizada aí pelo Benito Skinner, né? Ele é o mais top modelo. Aí a gente tem, menino, Cone Brito no papel de sua vida. Achei Cone Brito maravilhosa, gente. Eu achei Cone Brito... velha, eu achei que tá. Mas a Cone Brito tá velha, véi. Não, mas amigo, mas ela tá com 150 anos nessa série, não é possível. Quantos anos a Cone Brito tem? Amigo, a Cone Brito tem 58. Amigo, a gente viu um filme com a Cone Brito, tem 3 programas que a gente viu. E mas é porque ela tava morta não envelhece. Adoro. Ela tava preservada, né? É, no formal. Morta do velho. Não, eu fiquei bem impactado com a mudança de cone do filme da Alicinha pra ele. Eu também falei, gente, acabaram com minha cone, não faz isso com ela, não. Aí a gente tem Kyle MacLachlan, né? Que é o pai do menino lá, menino Benito. Temos é Adam de Marco. Ex-marido da Bri, né? Ex-marido da Bri, né? Assassinado por Bri. Mais um. Temos Adam de Marco aí, né? Delício. Nossa, grande álbum de White Lotus Season 2. Mostrando sua bundinha para Julie. Ai, que bunda, hein? Né? Temos a Nel Verlac, né? Que fez grandes hits aí, como Feriado Sangrento e Xotão. Né? Que é Xotão, gente? Big Shot. Big Shot. Ah, tá. A Amanda já tem que comer, meu Deus, eu não tenho esse Xotão. Tô falando de mim, né? Né? Porra. Temos Lucas Gage, né, aí no papel de Sammy. Lucas Gage é viado na vida real, hein? Amigo, pra mim ele é. Porque ele faz bastante papel, né? Ele é o Nicolas Galitini. Né? É, mesmo que ele diga que ele não, pra mim ele é. Lucas Gage é o Sammy. Ah, o Sammy. Ele não foi ali. Não, eu tava confundindo ele com... Ele que fez o namorado da Kali no The Fosters, uma época? Não, acho que não. Não. Foi não. Temos também, menino, Rich Cha, né, que é o Miles, que fez grandes hits aí como o Justiceiras, né, também tá em Miss Marvel, né. Menino, ele é o menino da Miss Marvel que entra no dentro do planeta Terra no final. É o Cameron, né. É o grande par romântico de Kamala. Temos Megan Fox como Megan Fox. Maravilhosa. Gente, né. Eu fiquei me perguntando se era Megan Fox mesmo ou se era uma IA. Era Megan Fox mesmo. Megan Fox, como cura gay, que não deu certo. Que maneiro. E também temos, né, menino, Holmes, que é a gloriosa, salve, salve, maravilhosa, tudo pra mim, Hayley, né? Por que ela só tem um nome? Sei lá, né? Porque ela não queria ser chamada de Sherlock Holmes. Eu vi umas pessoas que juram que Overcompensate vai ganhar M, né? Falando, ah, é a Holmes, tem que ganhar. Nunca vai. Holmes nunca é tipo vai, Cher, né? É tipo... É isso. É o nome de personalidade, entendeu? Entendi. É de Javan. É tipo o pau deles. É, você falou da irmã dele? Ainda não, porque Holmes tá em alguns hits que a gente viu nos últimos tempos, né? Tá em Jackpot, né? Loteria Mortal. Tá em Outro Pequeno Favor. Né? Tá em Outro Pequeno Favor, que ela é a... É a mulher do... Ela é a mulher do camping que o filho da Anna Kendrick vai. Não, ela é famosa. Eu nunca ia lembrar. Ela é figurante número 3, né? E ela também fez uma temporada de Hex, né? Fez 6 episódios de Hex aí, tá maravilhosa. E a irmã de... Ah, ela é uma das roteiristas, não é? Sim. E Mary Beth Baroni, né? Que é a irmã de Benito aí. A maior. Que fez Black Mirror, né? Black Mirror. Odiei cada segundo dela na série até o episódio 7, quando ela ficou maravilhosa. Cia. Grande cantora de emo. Mas e aí, Léo? Agora sim você pode dar aquele highlight gostoso do que se trata Overcompensate. Amigo, Overcompensating, segundo Benito Skinner, nosso Benidrama, é um retrato da experiência universitária dele, né? Então... Benito fez tem... American Horror Story, né? Fez? Qual? Fez. Não recordo-me. Ele fez. Vou descobrir aqui pra você. Vai contar. Tá. Benny, né, que é Bento, ele é um estudante que tá iniciando a universidade aí, e ele tem um segredo, né? Que ele tem segredo... 40 anos e tá na universidade. Também. Porque Benny, ele cresceu num ambiente em que ele era muito amado, idolatrado, heterosão. Ah, cara, pega minha roupa, pega minha benga e tal, né? Essa coisa super saudável que a série retrata. Mas ele, na verdade, gosta de meninos, né? E aí, ele entra na faculdade tentando esconder isso, né? Então, a gente não falou também de um grande ator que tá no elenco, que eu nem achei aqui na lista do elenco, que é o roommate dele, né? Ah! Piroca Fina! O homem do Remo, é. O Remão. O Piroca Fina. Fina. Ué, a gente não tem a Aqua Fina? Ele é da mesma família. Claro. É da família Fina, né? A família Fina que mais cresce no Brasil. Né? Ai, olha. Aí ele chega nessa faculdade onde ele vai dividir quarto com esse homem do time de remo, né? Que vive esfregando a rola na cara dele e tal. Mas ele não liga, aparentemente. E eu também não liguei, pô. Não, imagina. Toda hora querendo ver o remo do rapaz. Sim. E aí ele também, né, começa a interagir com outras pessoas. Então a gente tem, assim, o Peter, né, que é o Adam DeMarco, é o grande heterozão líder ali de sociedade secreta que tem na faculdade e tal. E namorado da irmã dele, da Grace, que é chamada de esqueleto. Eu confesso que eu ri toda vez que se falava nisso, que a bichinha é um pouco magra. E ele tem essa relação meio esquisita com a irmã depois, a gente vai entender por quê. Porque a irmã odeia ele, né, não quer que ele se relacione com nada que ela tá envolvida. Mas o Peter gosta muito dele, porque ele é lecão e tal, então eles têm essa relação de proximidade forçada que a Grace odeia. Ao mesmo tempo, a gente conhece a verdadeira protagonista da série, que é Carmen, né? O maior peito da televisão, né? Que a gente já viu. Maior peito da televisão. Gente, Carmen, uma vagabunda adorável, né? Que chega aí na faculdade pra... Uma puta órfã, né? Exato, puta órfã, né? Perdeu o irmão aí, que era muito popularzão também, ela tá com esse dilema. E ela já de cara tem um pseudo-flerte com o Benny, né? Porque em nenhum momento eu acredito que eles estão a fim de se pegar, nenhum nem outro. Exatamente. Então, eles de cara já, né, ela vai fazer um boquete nele, quase quebra a boca, ele quase quebra o pinto. É uma maravilha, assim, que essa série é bem gráfica, né? Mas a amizade deles é que vai realmente nortear essa história a partir daí, apesar da série querer fazer a gente acreditar que o que vai nortear é o romance de Benny com o Miles, né? Uhum. Que é o querido aí de Miss Marvel. E aí a gente vai acompanhando essas desventuras em série, né? Uma série muito adulta, muito madura, só que não. E com muitas músicas de Charlie XCX. Ah, é? Charlie XXX, né? Brat, né? Não era nem Brat ainda, né? É, que a série é um pouquinho antes, né, do universo, né, dos meninos. É com 2000 e quanto, gente? Eu esqueci, me perdi. Eles falam o ano da série? Eu acho que não. Nunca. Falam, não. Mas tem iPhone, né? Já tem iPhone. eu acho que é atual, mas assim, como a, eu acho que a Charlie, ela produz também a série, né, se eu não me engano. Quando, uhum, quando ela fez a série, eu acho que ela não tinha lançado Brat ainda. Tanto que as músicas que aparecem são as antigas, né? Tipo, uhum, Busy Thinking About Boys, Boom Clap. E aquela lá do... I got a city, eu esqueci o nome. I Don't Care. Isso. I Love It. E assim, gente, a série em si, eu acho uma boa série, mas eu acho que também, né, vamos segurar as pontas aí pra essa galera que espera M e tal. Eu acho que, assim, é uma série melhor do que eu esperava, porque eu esperava muito o negócio o Blue Mountain State, né? Aquela coisa que tem na série, assim, muita nojeira, muita cena de... Ah, as héteros se batendo e tal, um humor meio assim, que eu acho que é uma intenção também deles de criticar, mas às vezes parece que não. Mas eu acho que é uma série que tem muito coração, né? Principalmente na amizade deles, assim. Eu acho que o Benny, apesar de ele ser um personagem muito irritante a maior parte do tempo, porque ele tá sempre querendo reforçar muito que ele é hétero e muito com medo que descubram ele. Ele tá sempre over real. Pois é, mas eu acho que ele tem uns momentos que você se identifica bastante, assim, principalmente quando ele tem a vulnerabilidade maior, assim, eu consigo comprar muito. Eu fiquei surpreso com a atuação desse garoto, além de ser um grande gostoso, né? Ele conseguiu me comprar ali. Eu acho que o romancinho dele com o Miles, por mais que frustre, é muito legal as cenas dele. Você vê um afeto real entre os dois, assim, sabe? Tipo, aquela coisinha de... Quem nunca amou um hétero, né? É isso, mas eu acho que Miles vai acabar sendo no mínimo bi, né? Eu acho que o grande crime de Miles, eu tava pensando sobre isso muito esses dias, não é nem né, dar o beijo em quem ele dá no final, ou não investir no Benny real, é pedir pra usar o quarto do Benny pra trepar com a tua mulher. Pesado, né? Porque você não pede isso pra uma pessoa que você conhece tão pouco tempo assim, sabe? Por mais que você, digamos que ele não percebeu em nenhum momento que Benny tinha interesse nele, que eu acho muito difícil. Mesmo assim, você não pede o quarto pra fuder outra pessoa, meu amigo. É isso. E deixar a camisinha lá com a pedra dentro. Gente, eu fiquei muito nervoso nessa hora. Ai, gente, achei que ele ia beber o negócio. Eu achei que ele ia fazer igual o menino lá no Salt Burn. Qual o interesse dele com aquela camisinha? Era pra saber se tinha gozado? Menino, ia tomar o copinho cremoso com... Você acha que ele ia tomar o leite de novo? Eu também achei. Ai, gente. Eu acho que ele ia tomar o copinho cremoso. Assim, na vibe dele de experimentar coisas novas, né? Coisas novas aqui. Eu pensei nisso também. Tipo, nunca vi, sei como é que é, vamos ver como é que é o negócio. Eu acho que ele queria sim. Mas eu acho que a galera tá viajando na maionese com o negócio de M, tá, gente? Não, gente, pelo amor de Deus. Assim, não. Globo de Ouro. Ok, eu acho nem isso, amigo. Porque Globo de Ouro, não, porque Globo de Ouro é uma farofa, né? E eles gostam dessas coisas de mostrar, de botar uma série que todo mundo falou, né? Que todo mundo comentou. Essa série me lembrou muito uma vibe de série da MTV, Awkward. Me lembrou também. Que é uma coisa jovem, meio descolada. Quando era boa, né? Porque depois teve umas épocas. Apodreceu. Mas é uma coisa, tipo, dinâmica e uma coisa atual. Atual não muito, assim, porque hoje em dia ninguém fica mais preso no armário com essa idade aí, né? Com a cura desse jeito. Mas tem muito assunto ali. E eu acho que a série cresce muito quando é a amizade dos dois. Do Benny com a Carmen. Porque quando tem os episódios que eles estão separados, pra mim os episódios mais chatos são esses. O que me deixou um pouco desconectada do Benny foi o tanto que ele parece um cara que acabou de entrar no high school, sendo que ele é um cara que entrou na faculdade agora. Uhum. Porque ele toma muitas decisões erradas, ele mente quase compulsivamente. E, tipo assim, ele não tem nenhuma maturidade, ele parece que tem 15 anos, sabe? Assim, começou a me irritar um pouco o fato dele estar constantemente mentindo pra garota que, porra, que é amiga dele, que já, né, que ele já se apegou a ela, ele já sabe. Né? Exatamente. Não pode falar isso. Não pode falar isso. E sabe qual é o problema disso? Que não, eu, pelo menos eu, não entendi. Por que que ele fica no armário? Porque eu entendi um pouco a partir do episódio da família. Que é aquela coisa, tipo assim. Pra mim é por causa do pai. Mas é bem pouco, eu acho que não é um motivo tão que ele não pode contar pra ninguém, entendeu? Eu acho que o Cone Brito já sabe. Sabe, com certeza. A mãe sempre sabe. Mas eu acho que assim, além do pai, que a gente vê que ele, tipo, era o deus da cidade dele por conta dessa personalidade que ele inventou. Tanto que a hora que ele tem uma crise de choro com a Carmen, que ele fala assim, ah, mas e se as pessoas não gostarem de mim do jeito que elas gostam agora? Que eu acho que tipo, ele acostumou tanto de ser amado, idolatrado com essa persona, que eu acho que ele não imagina que ele vai conseguir viver sem ter essa aclamação toda, que realmente não vai ter, que ele vai ser só mais um bicha, né? Não, bicha com bicha. Ah, mas eu concordo que, assim, em alguns pontos, porque ele fica o tempo inteiro, eu peguei a Carmen mesmo, fiz espanhola nela, não sei o que, tentando se enturmar com aqueles caras, né, a qualquer custo. Eu acho que, de vez em... Por exemplo, eu não entendo a cena do primeiro episódio, quando ele vai dar um high five no Peter, no, depois de jogar beer pong, e ele fica todo awkward, ah, não sei o que, não sei fazer isso, sendo que depois você vê que ele fazia esse tipo de coisa perfeitamente bem. Uhum. É, eu achei que ele tinha um crush no Peter, né? Inclusive, eu achei que ia rolar, que estava torcendo. Eu também, porque o Adam de Marco, né, gente? Uhum. Eu achei que ele ia se descobrir depois e... Pois é, eu tava aguardando o homem de bigode bonezinho pegar o outro. Não, mas é muito boa aquela comemoração dos dois... Dele gritando na cara do nada eles começam a se beijar, tipo, beijo na boca. Meu Deus. Sim. Cara, é muito A frente. Gente esqueceu de falar de um grande ator que também tá nessa série, James Van Der Beek, né? Porra! Meu Deus, mais apodrecido que Cone. Sim. Eu acho que ele tava com câncer nessa época, amigo. Tadinho, bicho. Olha, mais apodrecido que Cone. Ai, tadinho. A mudança. Ele tá bem caidinho mesmo, mas tá muito engraçado. Eu acabei de rir com ele. Muito bom. Eu acho legal o que eles fazem com o Peter em relação a, tipo, ser esse hétero tóxico que quer trabalhar com finanças, porque sim e tal. Só que em alguns momentos da série eu acho que é muito. Tipo assim, tem episódio que só aparece ele, toda hora. Tipo assim, gente, eu amo o Adam de Marco, entendo. Mas a menos que ele vá pegar homem, eu não quero esse tempo de tela todo pra ele. Dá pra Carmen, né? E sua roommate, tá melhor. Gente, apenas. Só apenas enlouqueceu com essa menina. Eu fiquei enlouquecido com a Hayley, gente. Pra mim, ela é minha personagem favorita dessa série inteira. Sim. Porque ela é tão over the top, ela é tão nonsense, que assim, eu fiquei maravilhado, mesmerizado, aterrorizado, tudo ao mesmo tempo. Sim, porque ela é muito aleatória, tipo, ela as coisas que ela faz, você não espera que ninguém vá fazer, então, tipo, ela é muito aleatória, e tem sempre, obviamente, a mesma trope que acontece várias vezes, né, dela tá gritando e xingando as pessoas, e xingando palavrão, sempre perto de pessoas que não podem ou não querem ouvir esse tipo de coisa. Perto de criança. Eu achei o auge quando ela faz a Carmen se sentir culpada por causa do remédio dela de TDAH que lavou junto com a roupa, né? Ai, muito bom, cara. Muito bom. Então eu fiquei muito mesmerizado nessa personagem, assim. Eu gosto da Carmen, mas eu fico pensando assim, será que eu gosto mesmo? Não, vai falar mal da Carmen também, não. Não tô falando, não vou falar mal dela, não, entendeu? Só. Essa vagabunda. Que não me pegou assim, sabe? Nossa, ela me pegou muito. Quem? A Carmen. Eu gosto da amizade deles. Gosto lá do momento das partes em que ela, né, tem essas barras como irmão, assim. Mas no geral, assim, eu fiquei meio. Né? Eu como vi depois de vocês, né? Eu fui nessa intenção de gostar tanto dela quanto vocês gostaram, assim, né? Eu gosto dela, gosto do Benny, mas eu gosto dos dois juntos. Eu acho que separado. Exatamente, eles não rendem o bloco. Não, eu também acho. Eu acho que eles juntos eles são muito bons. E aí a interação deles, as coisas que eles fazem são ótimas. Só que eles separados, tanto que os episódios que eles estão separados, pra mim, são chatíssimos. E por exemplo, eu gostei muito da Carmen com o Peter. Eu achei realmente muito bom enquanto estava bom, né? Antes dele ser muito idiota. Uhum. E da Carmen com a menina, com a irmã também. Com a Skeleto. É, não, o episódio da família é maravilhoso. É incrível. Aliás, né, gente? Que a gente finalmente tem o a pegação de Benny com o Sammy aí, né? Que ele passou a temporada inteira lembrando da cena do carro que nunca chegava lá. Sim. E aí, quando ele se pega no banheiro. De Benny com sêmen. Também. Mas quase, né? Fiquei preocupadíssimo. Eu amo essa cena que tá esqueleto cantando Welcome to the Black Parade. E Benny tá lá se acabando no banheirão com um homem. Benito enfiou a língua no homem com tudo nessa cena. Eu fiquei como? Ai, gente. É verdade. Eu amo. E uma coisa que não ficou muito clara pra mim, né? Que pra mim ficou sugerido, mas não ficou claro. Foi o fato do Peter com o medicamento que ele tomava, né? Em que ele para de tomar ali. Aí eu tomei pra mim que ele é bipolar. E as últimas atitudes dele ali, de ir atrás do James Van Der Beek e tal, é porque ele tá um pouco transtornado, assim. Tá um pouco afetado pela falta do medicamento, né? Inclusive, e até o vazamento lá que ele fez, daquele PPT com xingando a galera, né? Tipo, sim. Isso aí também eu achei que foi fora da curva pra ele total em relação ao restante do comportamento dele da série. Mas vocês acharam um drama muito grande? Eu achei até que a série ia ser mais dramática. E a saída foi uma besteira. É, todo mundo cagou. A menina falou, tu acha que eu vou ligar pra isso? Caguei. Tipo, no outro dia. Nem a reitora ligou, né? É porque, tipo assim, se ele tivesse vazado dados, vídeos, os participantes, sei lá o quê, mas um PPT chamando as pessoas de trouxa. Mas eu gostei que todo mundo cagou pra isso. Tipo, foda-se. Inclusive os bros também. Família, eu trouxe ela, o momento. Trouxe ela pra gente na minha cena favorita dela, inclusive. Also, you look awakened. What did I awaken? After my disciplinary board meeting, I realized it's official. I'm in my bad girl era. What were you in before? I literally played all the things by the rules. I did exactly what I was needed to do all the time, and what came of it? You being a bad friend to me, no can at campus couture. I haven't found my bad friend or one. Charlie XCX didn't even hang out with me, even though I know she would have fucked with my vibe. Like, I'm done playing nice. I'm going fucking. Eu amo ela achando que ia ser melhor amiga da Charlie. What? Why do you bring your toddler around? No offense to you. Ela falou que as crianças não deviam estar ali, é muito bom, cara. Ela pegou mono, né? Espalhou pra todo mundo. Eu amo muito. Eu amo a cena que ela senta na cara do homem e diz que não foi nada demais. Sim! Gente, ela roubou na loja, socorro. Yeah. Falou, você é de graça, né? Chicken Carmigiano é muito bom. Nossa, eu lembrei da Carmen comendo o macarrão. Nossa. Se cagando inteira. Gente. Bad girl. You're worse than me. Honestly, he's so nice though. Like, even after. Eu amo a reação dela. You slut! Essa cena dela se cagando com o Benny vomitando. Nossa. Gente, eu, no lugar do Benny, eu ia vomitar 3 vezes mais se tivesse alguém se cagando do meu lado no banheiro. Do seu lado. Nossa senhora, eu quase senti o cheiro vendo essa cena. Fiquei muito nervoso. Ai. E ele deitado no chão do banheiro. Ai, se amo. Que nojo. Ai, meu Deus. Mas eu tava esperando me divertir com essa série. Eu acho que foi exatamente o que ela entregou. Sim. Exato. Mas o Zanon lembrou muito bem, assim, me lembrou muito Faking It quando eu tava vendo. Uhum. E como eu me sentia quando eu tava acompanhando essa série, assim. Era gostosinha de acompanhar, engraçada em muitos momentos. E, enfim, me apeguei a alguns personagens. A mesma coisa. Eu acho que... Eu espero na segunda temporada, se tiver. Não sei se foi renovado ou não. Enfim. Vai ser. É, se tiver... Eu queria ver mais do George, né? O viado oficial. Ai, maravilhoso. Ai, amo a cena que eles falam com os olhos. Sim. Ah, muito foda. Ai, gente, eu shippei. Eu queria tanto que Benny pegasse George, mas não vai acontecer porque Benny só gosta de padrão, né? Ele não vai pegar feminada. Não vai. Feminada. Não vai. Que foi, Eduardo? Como todas nós, né? Cala a boca, olha a militância. Olha. Como todas nós, vamos mentir aqui que a gente não gosta de um mas padrão. Mas o que é que eu falei que a série é pra hétero também? Pra além das cenas, né? Do zombie, e cagação e tal. Você vê, tipo, o Benny é viado, tá nesse conflito. Mas ele dá um beijo no Miles em sonho. E ele dá outro no Semi. E é isso. E tem várias cenas muito mais explícitas de casal hétero toda hora. E, e o que a gente tem em relação à viadagem é maravilhoso, porque as referências, né, de Drag Race e todas as coisas que Carmen tá mostrando pra ele. Esse episódio da Carmen, né, sendo a fada madrinha gay dele, é maravilhoso. Gente, ela perguntando pra mim assim: você sabia que ninguém morreu em Stonewall? Lembrando o meme de Derek Barry, gente, é maravilhoso. Eu amo, gente. Mas aí você vê, não tem desenvolvimento romântico, sexual de gays na série. Então, né? O povo falou tanto de Rastop aí que... Adoro essa barra que ele vai lembrar pra vida inteira de Rastop. Tanto que eu perguntei pra vocês, né, antes de começar. Falei, em algum momento vai acontecer alguma coisa? E vocês, não vai estar... Eu falei que tinha um banheirão. É porque eu não tinha visto banheirão ainda quando eu respondi. Não vai estar acontecendo. É isso. Ah, gente, mas assim, sinceramente, não me fez falta. Assim, ah, pra mim faz. Queria ver, mas eu acho que assim, eu me diverti a mesma coisa na série. Não, eu super gosto da série, mas eu acho que as pessoas têm... Ah, é, eu vi muitas críticas muito emocionadas. Já o Benito mostrou como desenvolver uma série gay hoje em dia. Assim, gente, não, aí você já tá forçando, né? Too much, né? É, eu vi muito mais coisa hétero. Eu vi o Beni chupar uma menina. E não viu o Ben chupar uma rola? Chupar uma rola? Exatamente. Então, né? Já diz. Acho que eu me vi. Se fosse chupar uma xereca, como seria, né? E aí igual bem, fazer. Tchau, cara. Ai, meu Deus. É que hoje em dia é tudo muito ou a melhor série do mundo ou a pior série do mundo. Sim. Exatamente. Assim, eu acho que assim, tem um lado da série que eu achei muito legal, que é, inclusive, em relação ao nome dela, né? Que é Overcompensating. Que eu consegui enxergar em vários dos outros personagens além do Ben. Então, assim, acho que a irmã dele tem muito isso dela ter tentado ser outra pessoa o tempo inteiro. O próprio Peter tem, né, com esse grande sonho de poder dele de usar a máscara, que ninguém entende o que ele tá falando e tal. Acho que a Carmen tem alguns momentos, então eu gostei disso. Mas é isso, eu acho que foi um bom começo. Acho que ainda tem muito que dá pra fazer com a série, né? A partir daí que não seja só ficar em piada de hétero se esfregando. Que nem eu falei pros meninos, eu falei assim, cada cena dessa dos héteros, eu senti um desconforto muito grande, então senti que foi muito realista. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa ficar vendo várias cenas de hétero babaca sendo hétero babaca numa série de viado? Não tem. Preferia ver 3 episódios de Connie fazendo atividades diversas, né? Amo os cachorros Maroon 5, viado. Payphone. Maps tá precisando de comida. Viado, o tanto que eu ri disso. Eu uma amo bobeira. Os cachorros de música do Maroon 5, gente. Uma bobeira, gente. Eu super teria esses vídeos. Tem Maps, Maroon 5. E aí, tocando a Maroon 5. E onde? Aí, a cena que ele vai quase contar pra mãe, gente. Eu fiquei, conta. Ah, é fofo. Mas foi muito bonitinho aquela cena, os dois. Foi muito fofo. E aí agora eu quero falar, e Carmen é uma vagabunda. É vagabunda porque primeiro pega o namorado da irmã do amigo e depois vai lá e pega o crush do amigo. Eu acho isso uma filha da putagem. Então, ela não pegou, ele beijou ela e ela só não reagiu. Ah, inocente, né? Não, achei uma vagabunda. Tá cheia de homem lá e ela tem que pegar os dois que tem relação com o melhor amigo dela. Ah, me respeita, né? O bom é que o Benny também tem zero respeito pela irmã, né? Porque quando a Carmen falou, ai, tô me sentindo super culpado, eu falo pra sua irmã, ele falou, de jeito nenhum. Vai estragar o fim de semana? Eu, hein? É por isso estragar o fim de semana por qualquer coisa? Todos. Né? Estragar. Mas, e eu achei que Grace reagiu muito bem a tudo que aconteceu. Sim. Mas é porque ela descobriu antes, né, de Tatiana. Resolveu com graciosidade. Ela não é a Disgrace, ela é a Graciosa. E Grace é sapatão ou só é amiga da sapatão? É só energia baixa mesmo. Eu acho que ela é sapatão. Só energia baixa. Ah, eu não acho que ela é sapatão, não. Porque os olhares lânguidos que ela deu e que ela recebeu daquela sapatão feia... Eu acho que ela é aquela amiga, tem um charque aí. Ai, mas a mulher é muito feia pra Grace, gente. Não para, é uma fofa podcaster. De Crepúsculo, né? Fazendo o Grace vestida de Alice de Crepúsculo. Eu me identifiquei muito na cena que ela tá no jantar lá da sapatão adulta chata e ela ficam assim, tipo, o quê? A sapatão lá no coisa, não sei o que ela fez na louça, ela já falou que deu gatilho, que tava dando burnout, TDAH, depressão, tudo nela. Eu acho que pelo interesse de Grace no sexo com o namorado, eu acho que Grace é sapatão. Vai vir esse plot. Anota, anota aí. Não, pra mim, o que dava a entender era realmente a questão do... dos olhares entre ela e a mulherzinha. Não, que elas já tiveram uma história, fato, fato. E não é só de fazer programa na rádio. Não, não. Elas já tiveram uma história. Mas assim, o que ficou esquisito pra mim foi esse sexo aqui. Peter não consegue transar com Grace e consegue transar com Carmen. Uhum, Carmen falou isso. Que gozou litros. É, e só gozou duas vezes, que ela falou. Uma vez, sei lá, depois ela falou. E Grace faz o sexo mais desinteressado da vida com Peter. Então, assim, não entendi esse plot direito. Por que que esses dois estavam juntos, necessariamente? Vai ser um choque pra Caia Maclaca quando descobrir que tem um filho viado e uma filha sapatão. Meu Deus, o que que eu fiz errado? O que que eu fiz errado? Mas ele tá tão entretido com o Invisalign dele, amigo, que eu acho que ele nem vai... Ah, gente, esse homem tirando o negócio todo babado, que nojo. Ai, que nojo. E ele sem conseguir falar, eu não consigo falar. Ele usando as roupas do filho, que falou que agora ele tem o mesmo tamanho. Ai, que ódio desse homem. Eu amo. Mas é isso já? Cansaram? Ah, não, tô pensando, vamos pensar em mais coisas. Mas assim, eu acho que a galera tem que ver, gente. Vejam, só vejam o Overcompensate. É muito legalzinha. Passa rápido. Fiquei chateada. Passa muito rápido. Quando dei por mim, tinha visto 6. Menina, eu gosto dessa... Só. Olha aí. Eu gosto dessa bobeira de universidade americana, de sociedade secreta, não sei o quê. Porque assim, é tudo tão fora da realidade, a gente só quer ver mais. Sim. Eu esperei um pouco mais a turma de cinema dos pedantes, né? Poderoso Chefão, parte 2. Achei que ia ter algo mais. Mas acabou que foi só a cena de terror mesmo, né? Dos dois pegando na cabana e depois vendo a aula. E tivemos a grande competição aí dos meninos pelados na grama, né? Que eu achei que perderam várias chances também de mostrar mais os garotos. Ah, mas você viu o grande ritual de iniciação da sociedade secreta? Que era beber cerveja de um pirocão dourado. Que maravilhoso! Os héteros tem o que na cabeça, gente? Só piroca também. Nada. Não tem piroca na cabeça. De Bom, e sabe o que eu achei interessante também dessa série? Que apesar dos meninos... Por exemplo, quando o Benny surta, que os meninos chegam lá na loja, que o George tá vendendo as coisas mais caras, né? Porque os meninos ricos não sabem o preço dessas coisas. Nossa, eu amo isso. Os meninos só perguntam assim, você tá aqui vendo seu amigo, você é amigo dele? E aí ele já surta e fala, não, imagina, viadinho, não sei o quê. Só que os meninos não estavam julgando nada sobre o George ser viado. Mas é porque tudo é no homo, né? Nessa série. Mas o no-homo deles, pra mim, não é tão prejudicial quanto seria eles zoarem os viados, por exemplo, que eles não chegam a fazer. É, não zoou os viados, exatamente. Eu acho que no-homo acaba sendo um reflexo ali daqueles meninos como são, mas ninguém na série, nem Peter, você vê que o Peter... Até inclusive... a Grace fala, né, a coisa de no-homo. Pois é, o Peter vendeu pro Dawson, o James Van Der Beek, uma ideia do Uber pra gays. Super inclusivo. Eu amo o Uber pra gays. Eu acho que se o Benny tivesse saído do armário, todo mundo ia super aceitar. A criatura gay, né? O outro do No Homo é tipo viado no Rio de Janeiro, né? Que os héteros no Rio de Janeiro se chamam de viado. Porque virou tipo um... Vírgula. Cara. Tipo cara. É viado. E aí o No Homo ficou uma coisa meio assim nessa série. Porque realmente você não vê homofobia explícita na série... De maneira nenhuma. Você vê só dos meninos do high school, né? Que falavam com o Sammy. Sim, sim. Mas os da faculdade não. Não tem, realmente. É, porque a gente nunca sabe também até onde, né? É tudo coisa do Benny sempre imaginando que vai dar muito ruim se alguém presumir que ele é viadinho chupa rola. Tanto que quando o Benny decide que ele vai investir no Miles, né? Antes do Miles acabar com os sonhos dele, dizendo que vai pro quarto com a menina, ele fica mó de boa lá na festa, com o Miles tocando o ombrinho dele, não sei o que. Tipo, ele tá super confortável, não fica olhando pros lados achando que ninguém vai apontar eles. Mas aí depois, né? Ah, outra cena que eu quero destacar é Megan Fox. Fazendo Megan Fox. perguntando pra ele se ele tem certeza que ele é viado. Sim. Ele falando, ah, não sei, vamos tentar aí mais uma vez. Aí ela começa a fazer umas cenas sensuais que não são nada sensuais pra ele. Pra ver se ele se sente excitado de alguma forma. Gente, isso é muito bom. E na verdade ela é só um pôster na parede. Sim. Eu amo que depois ele fala, obrigado por tudo, Megan Fox. Tipo, eu sou viado mesmo, Megan Fox, mas obrigado. É bom que depois de confirmar com o Megan Fox, ele vai confirmar chupando a menina com o efeito do Viagra, né? Ah, a cena deles pedindo Viagra também é icônica, né? Vita e ele no... Ele fingindo... A enfermeira, sério que você tá fingindo que não... Não sabe o que é Viagra? Não sabe que existe Viagra? E ele com aquela cara de... Viagra? Aquela cara de tonto, né? Sim, ele tem muita cara de tonto. Um tonto gostosíssimo. Que garoto gostoso, meu pai eterno. Mas... Gente, tonto. Ele com aquela bermudinha dos Estados Unidos. Ai, marcada. Gente. Não, o Adam DeMarco, olha, ele está... De muito com parabéns. Aquela roupa dele de fantasia, de negócio dele. Né? Até ele com a máscara, menino, gostoso. Nossa senhora. Muito de parabéns, olha. E tem uma cena que ele tá começando a se masturbar com a máscara que eu queria que tivesse continuado. Parabéns à mãe de Adam DeMarco, olha. Deliciosíssimo. Com ou sem bigode, ele é delicioso. Uhum. Com ou sem máscara também, né? Uhum. Parabéns, Adam DeMarco. Obrigado por tanto. Que foi realmente um sabore. Um saborezinho. Um sabore. E a gente entende o que é sabor, né, gente? A gente... Opa. A gente é sommelier, né? Porra, sim. A gente tem que falar também da Grace trabalhando no show da Charlie, né? Uf, não. XX. E ela fica lá nos bastidores arrumando um monte de coisa pra Charlie. E a Charlie fala, e cocaína, você tem? Aí ela, não, garota, tô brincando. E aí depois a Grace fala, a cocaína, ela. Vamos pro meu ônibus? Opa, quer tomar um drink no ônibus? E depois a Charlie vira pro agente e fala, tu tá doido me botando pra cantar em universidade? Ela putaça, aí ela entra no palco, e aí, gente? Tanto pau. Eu fiquei pensando que é assim que a menina do Kiss Me, da banda Kiss Me, vai ficar sentindo no toinho. Até porque vai estar vazio, né, amiga? Sim. O bichinho vai chegar lá, não vai ter um universitário. Nem pra você ir, Léo, pra você poder filmar a mulher. Ah, eu só eu vou assistir. Vai ser o preço. Vai lá pra porta, porque se no final de tudo ficar tudo vazio, eles vão deixar qualquer mendigo entrar. Boa. Amiga, eu só não animo de fazer isso porque é num domingo à noite. Pra que isso? Ah, ninguém precisa disso no domingo à noite. Se humilhar pra ver banda. Pois é. Ai, ai, mas foi uma grata surpresa, né? Ah, e outra cena. Desculpa, Sassi, preciso falar dessa. Fala. É a Carmen fazendo a competição das garrafas e fudendo as mãos e o povo gritando. Ah, sim. Aí depois ela vai pro carro da ambulância e a Holmes vai junto. Eu fiquei apavorada com essa cena. Na hora que quebra as garrafas entrando na mão dela. Eu, meu Deus, que só merda. Só se você comeu o meu cu e o cu dela. Eu amo. Ai, como pode ser tão perfeita, gente? Sim. Ou pode ser a maioral. Ai, ai. Mas é isso, meninos? É isso. Pra mim, vídeo grande acerto. Porque um dos comentários dessa semana, que a gente vai ler no final do programa, é que sentiram que Leoz foi interrompido de falar sobre Natália na semana passada. Imagina, gente. Eu que tô cortando vocês toda hora. Socorro. Leoz foi interrompido, que não demos voz a Leoz. Calamos ele. Falei tudo que eu queria de Natália. Calamos o nosso homem branco hétero. Silenciando, né? Uma mulher. O apagamento do homem. Uhum. Mas, ó, pra falar que eu não falei bem o suficiente da série, eu queria só dizer que, assim, apesar dela ter coisas que eu mudaria particularmente, eu acho que ela é uma série bem diferente e que eu fico feliz do Prime, que é um negócio tão avulso, aleatório, tá dando voz pra isso e da série tá fazendo sucesso. Por mais que seja só por ser de viado, como você falou, tem outras séries de viado que não fazem, né, o sucesso que tá fazendo, então eu fico feliz por Benny, né, Benny com seus dentinhos, sua arcada dentária minúscula, né, tadinho. Ele... Só a goiabinha, né? Só, mas é um fofo. Achei ele maravilha. Só a goiabinha. Só a goiabinha é ótimo. Faz o quê, Ben? Eu pareço um tubarãozinho. Parece, ah, muito fofo. E bicho gostoso, né, gente? Que é muito. Deus a Deus. Muito, muito saudável. Chega da ele aqui. Já fez alguma coisa antes de... American Horror Story. Não. Que não foi American Horror Story, né, menino? Fiquei confuso. É, porque tu não fala, é a série de Benny, não sei o que. Eu falei, gente, esse homem é famoso, eu não conheço, né? Ah, gente, não falamos das grandes participações de Bowen Yang, né? Quê? O Bowen Yang. O tem amigo Bowen da... Yang. Bowen Yang é o asiático do, com o marido. Que são, são os maiores fãs da Kelly Clarkson. Eu amo o casal, gente. Eu fiquei desejando mais. Eles são casal mesmo? Não, são melhores amigos. Ah, tá. É tipo a gente. Eu primeiro morri que quando o Benny chega lá disposto a pegar alguém, ele já chega com um negócio de BDSM, né? Gente! Já... couro no corpo. Calma aí. E aí o outro já fala assim, calma aí, né, meu querido? Foi muito bom. E aí eles começam a brigar porque abriram o relacionamento, mas na verdade, né, não salvou porra nenhuma. E aí começa a dizer, gosta no meu tapete? Vou cospe na minha boca, cospe na minha boca. Olha, que nojeira. Fato, que nojeira. Que nojeira, pode ir me tirando. É, que nojeira, que delícia, né? Já tô vendo aqui que o nosso grande Bento, ele fez... Ele participou daquele filme Bros, né? Mais que Amigos, que também tem, né? Viadagem. E tem esse mesmo humor. Uhum. E ele fez metade da temporada de Queer as Folk novo. Ah, é? Eu não vi, não. Acho. Eu vi, mas não lembro de Benito. Nós vimos Queer as Folk toda. Eu vi? Eu não vi toda, não. Eu vi um episódio ou dois. Eu e o Leoz vimos toda. É porque tinha muito viado em Queer as Folk, né? Sim, e bem bons também. É, aí fica difícil de identificar. Eram chatos, assim. Mas eram bons. Eram bem chatos. Mas nem tudo pode ser perfeito, né, amigo? Será que Benito era o Namor que morreu no início ou não? Não sei, acho que não. Que ele aparece pela... Tá aparecendo aqui, ele apareceu em 6 episódios? Gente, você é só code, né? É. Menino, ele fez um filme que no IMDb tá avaliado em 9.2. Eita! Idiótica. De viado? Não. É de idiótica. E tem até Camila Mendes no filme. Porra, por deve isso... ser bom, hein? Por isso que tem essa nota toda, né? Eu acho que o Benny era famoso de Instagram, TikTok. Parece que eles faziam uns sketches. Idiótica. No bairro russo de West Hollywood, Margarita vive o sonho americano. Competir Margarita. Em um reality show. Ela matará, ele matará, servirá ou sobreviverá. Margarita, amigo, acho que você tinha que colocar, ver se tem coisa pra gente assistir. Mas eu nem sei se esse filme já foi lançado, gente, que tá aqui em 2025. É, vai vir aí no lugar de Vingadores em maio. Ah, foi lançado dia 12 de março. Mas será que tem nas lojinhas? Ah, deve ter, eu tô vendo que tem... É aqui, do Mubi, gente. Tem no Mubi. Ah. Então vai ser chato. Porra, deve ser uma pau. Camila Mendes no Mubi, que fase, hein? Camila Mendes no Mubi, ela é produtora do filme. Deve ser bom que nem música. É, no site que eu vejo os torrents não tem, não. É, que deve ser um grande hit, né, menino? Por isso. É, famoso filme Idiótica. É isso, né? Não, ele só fez isso, né, também. Idiótica, Queer as Folk... American Horror Story. Porra, American Horror Story, que eu nem lembro o que ele fez. Não fez! Já desmentia essa fake news. Já desmentia fake news. Não fez, Ah, mas no meu coração ele fez. Ah, é, depois que Ryan Murphy viu ele sem camisa, eu duvido que ele deixou de fazer. Ele podia nos fazer, né? Ah, sim. E o Miles também, gente, apesar de hétero, sabor. Sotaquezinho britânico, gente. Eu gosto dele desde mesmo. O britânico eu dispenso, mas. Amamos. Só ficar casadinho. É, eu dispenso o Miles, eu prefiro o Sammy. Sammy. É que eu achei o Sammy fofo nessa série, mas o Lucas Gage normalmente é tão nojento. É, o Lucas Cage também tem essa coisa da pessoa suja. Pra mim. E tem cara que tem plástico no nariz, né? Porque o nariz é tão fino. É, e ele tá sujo, drogado no Sorria 2, né? E aí ficou essa Quem que é ele no Sorria 2? Ele é o amigo da Sky Riley que morre no começo do filme, que traumatiza tá. ela. Ah, é verdade. É ele que passa o coisa, né? Ele que passa pra ela. Quem? Quem que é essa pessoa? Garoto que quase beija o Benito no carro o e depois beija no banheiro. Beija no banheirão. Ah, é verdade. Ele é o robô gay de acompanhante também, né? Também. Tá acompanhante perfeita. Ele fez muitos papéis gays. Sim. Gate. Às vezes ele tem pose em gay. Se eu não me engano, em Yu, ele também era gay. Olhei. Yu, temporada 4. Ele era irmão gêmeo da Anna Kemp, né? Quer ver? Lucas Gage. Ele fez White Lotus também, primeira temporada. Ah, devia ser gay. Não duvido. É bom que essa série é uma reunião de White Lotus também, né? Sim. Caguei? Ele? Caguei. Aham. Ele caguei. Fez com Amor, Vitor. Fez. E também fez Queers Folk Nova. Porra, gente. Gente, é viado. É bicha. Inclusive, ele no Com Amor, Vitor, tipo, pega os meninos adolescentes. Eu fiquei assim, gente, um homem velho desse. E ele também fez Euphoria. É, amigo, tá difícil de defender. Ô, Mendes, sabe quem Benito podia chamar pra fazer uma viadagem hétero na segunda temporada? Nosso querido Mason Good, né? E tá faltando fazer uma viadagem profissional. Mason Good? Mason Good era o garoto que a gente se apaixonou naquela série do australiano, do Please Like Me, que ele pegava a menina e a irmã dele. É o de Pânico, o novo. Ah, o novo chefe. Claro, podia. Nossa, podia. Nossa, podia. Olha aí. Já quero, hein? Anota aí, é Benny. Benny, vamos mandar um DM pra Benny? vamos mandar um DM pra Benny. Benny, olha o podcast aqui, a gente falando de você. Grande Benny Drama. Eu tenho certeza que Benny realiza as fantasias dele tudo também nessa série, né? Ah, não. Fui baixando e tal, porque. Adoro. Mas o pior é que o Mason Good não fez Please Like Me, né? Ele fez a outra série. Isso, foi a outra que não fez sucesso. A série Everything's Gonna Be Okay. E só eu e Mandy vimos. Que era uma depressão essa série. É, que ele pegava a irmã dele, que também tinha cara de criança, mas era adulta. A própria irmã? Não, pegava a irmã do Josh, do menino do Please Like Me. Por um minuto. Garoto. Preste atenção, não vejo essas coisas. Pô, sabia que eu descobri um dia desses? Essa é uma curiosidade mais pesada, não, mas vocês vão gostar de saber também. Que a Amazon, né, que lucra aí com putaria de todos os tipos, né? Romance com árvore, com travesseiro, não sei o quê. Com pavê, aparentemente, né? É. Aparentemente é proibido pelas regras da Amazon você fazer qualquer cena que insinua incesto, mesmo que seja entre pessoas que não têm parentesco de sangue. Ah, tô. Que você foi criado junto e tal, não pode também. Eu falei, gente, mas o que mais tem livro disso? Uma mulher dá pro chuveiro, pode. Exato. Senciente. A mulher dá pro chuveiro, pode. É muito bom. Aí eu penso, GOT não pode na Amazon, né? Não. Que é o que mais tem. Sim. Uhum. Gente, incesto é novo coquete, né? É um novo câncer, adoro. Né? Adoro. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Com incesto? É, pelo amor de Deus. Gente? Porque sim, porque doente. E White Lotus, como é que a gente fica? Olha. No fundo somos todas irmãs, filhas de Deus. É verdade. Eu abaixo. Mas aí, vamos sair de incesto então, né, gente? Por favor, pelo amor de Deus. Um beijo, Benny, me liga, viu? E vamos pra série ruim, então, que eu acho que ninguém assistiu, né, então a gente não vai demorar eu mais. Eu vi tudo da pauta hoje, você nem vê. Eu não vi uma não... da pauta. Nossa, não vai demorar... eu vi duas coisas. Mais de 30 segundos, né, que é a gloriosa Cobras e Escadas, né. Porra. Olha, rapaz. A série do ovo apertado, né. Já rapaz vou. Mesmo, porque eu acho que eu não passei raiva com nenhuma das séries desse programa, mas essa foi uma série que eu detestei cada segundo do piloto, que foi o máximo que eu assisti também, né? Eu odiei muito essa série, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, né? Porque essa série a gente tem a gloriosa coordenadora Dora, né? Coordenadora Dora ali que tá trabalhando há vários anos nessa escola da elite ali do México, e ela quer ser a nova diretora da escola, então ela tá investida em manter sua imagem ilibada, perfeita, e ela vê esse momento que tudo pode dar ruim pra ela quando duas crianças que são melhores amigas brigam, né? Uma aperta o ovo da outra, na verdade a menina aperta o ovo do menino. E o menino é filho do embaixador da Espanha no México. Então, os pais do menino querem que a menina seja expulsa. E o pai da menina, que é um mafioso, quer que o menino seja expulso. E aí, o pai oferece pra grande inspetora Dora que pode ajudar ela na campanha para ela ser diretora da escola. E aí é onde tudo começa, porque ela decide ir na festa, onde ele vai, onde ele, esse cara tá lá, mafioso. É, onde tudo começa, mas tudo isso demora 50 minutos pra acontecer. 50 minutos pra acontecer. Porque só essas cenas deles na escola falando com os pais leva mais da metade do episódio. Sim, e ela brigando com o filho dela, né? Exato, que é viciado no tigrinho, né? Viciado no tigrinho, apostando todo o dinheiro em bet. E tá devendo pra agiotas, né, menino? E aí, sempre essa barra. E eu fiquei, assim, mesmerizado, porque o gancho, né, é que uma das pessoas lá dos convidados da festa do moço mafioso, né, seu grande Olmo, morre de overdose, né? E aí ela fica sabendo desse segredo e ela pede dinheiro pra não contar nada pra ninguém. E, cara... Não, eu amo que é uma cena que ele fala assim... O que você quer pra eu não ser ela? Uhum. Dinheiro. Eu falei, uau. Eu falei, se essa mulher não pedir dinheiro agora, pedir pra... Ah, eu quero que você me ajude na campanha, garanta minha campanha na escola, vou ficar puta pra caralho. Porque o cara é bilionário, porra, pede dinheiro. E ela pediu dinheiro. Ela pediu dinheiro. Mas é tudo tão ruim nessa série. E não tem uma pessoa bonita no elenco, né? Também tem isso. É bastante. Que nós somos pessoas que a gente gosta de ver as séries, né? Das mensagens que elas têm a passar e tal. Mas a gente também gosta de um conteúdo, né? Que faça bem aos olhos, faça bem à vista. E essa série não tem nada. A história é péssima. E tudo. Os personagens são horríveis. Você tá pouco se fudendo pra essa tia, se ela vai se tornar diretora da escola ou não, que se foda, né? E eu só fiquei com muita raiva. E, tipo, de tudo. Assim, ela é a grande responsável por decidir o que acontece com aperta-bola e bola apertada. Mas, assim, cadê a diretora de verdade pra resolver isso? Porque que é a coordenadora 2 que tem que ficar tendo reunião com os pais? É, a diretora fica sempre mandando ela, né? Resolve aí, resolve aí. Uhum. Resolve aí, tu que vai resolver, hein? Resolve aí essa bagunça. E assim, isso que você falou, né, de ter a máfia, o dinheiro, não sei o quê, é realmente nos últimos minutos. Até então, eu tava vendo uma série chata de uma coordenadora sendo pressionada pelos pais de duas crianças. E sendo eu tava falando, eu tô vendo isso. As crianças resolveram tudo com 5 minutos, né? As crianças estavam super de boa. Ai, minha amiga. Eu agredi ela também. Porque tem ainda o plot super interessante de que o pai da menina que apertou a bola do menino teve um caso com a mãe. Sim. Com o menino da bola apertada. Da bola apertada, antes dela ir pra Espanha e casar com esse cara. E ele largou ela, ou traiu ela, será que pode? Uhum. Que aconteceu? E que foda-se. Ele conta isso pra Dora e Dora satisfeita. Tá. Entendi, vai nos avisando, né? Exatamente, aí, assim, eu acho que foi pra ela entender. Já não é mais sobre essa briga. Agora é eu contra ela sobre mágoas passadas. Só que se eu fosse a coordenadora, eu ia falar, foda-se, meu irmão, vocês vão resolver seus problemas na casa de vocês? Aqui o problema é as crianças. As crianças já falaram que não tem problema, então não tem problema. Ninguém vai ser expulso, já pediu desculpa, já estão lá melhores amigos de novo, acabou. Fim, acabou vai a série. Vai dormir. Vai dormir, porra. Não, e o que mais me pegou dessa série, né, que depois desse cliffhanger, né, dinheiro... A gente tem uma abertura de encerramento com Dora e seus amigos, seu filho, seus amigos, tudo dançando, tipo pacificador. Dançando ao som, sabe de... Sim, dançando ao som de sabe de quem? Ah. Dona Paola. Dona Paola, olha aí. Dona Paola, que é a música, é a pior, inclusive, é a pior música do álbum da Dona Paola, que eu sempre pulo quando ouço o álbum. Eu achei o áudio que eles botaram, inclusive, um dos homens mafiosinhos lá pra tirar a roupa no meio da música. Eu falei, gente, mas tá desesperado pela minha audiência mesmo, hein? Sim. Olha. Mas eu achei essa série muito ruim, gente. É, e tipo, eles dão a entender que vai ser um negócio super intrigante, super não sei o que. Gente, é só uma coordenadora com as crianças, aperta a bola. Ai, gente, quem se importa com qualquer coisa que tá acontecendo nessa série, né? Não tem a menor condição das coisas a gente tá se importando com alguma coisa. Não, realmente. Ela tem uma coisa boa da série, olha aí. É quando ela acaba. Duas, então. Primeira é quando ela acaba, com certeza é a melhor coisa da série. A segunda melhor é a fotografia da série, eu gostei bastante. Quando a gente fala que uma coisa técnica é boa, é a melhor coisa, é porque realmente não tem roteiro nenhum. Então, é isso, gente. A fotografia é bem bonita e é só. Ah, é isso, gente. Passem longe. Passem longe. Vamos pra outra série, então, que irritou bastante também, né? Essa da Netflix... Irritou. Eu fiquei um pouco confuso, porque eu achei que ela fosse uma série coreana, achei que era um dorama. E pra minha surpresa, ela é uma série americana. Sim. Das piores, inclusive, né? Que é Kakegurui Bat, né? Ou só Bat para os americanos. Bat, balança, por favor. Né? Que, gente... ela é a adaptação de um mangá, né? Se eu não me engano, muito famoso. E meio a CPI das Bets, né? Lançaram assim. Olha aí. Exato. Virgínia gostou. E, gente, eu fiquei simplesmente mesmerizado, né? Porque, primeiro, esse tombo de que eu achei que era uma série coreana, na verdade, era uma série americana. E, cara, a vontade de dar um murro nessa protagonista é tão grande. Que isso, uma personalidade forte. Nossa, ela é completamente pancadinha da ideia. Porque ela tá de boa, de repente ela tá... Assim. Pode ser assim, menina. Mas ela é assim. Ela não tá é, de não. Boa. Ela fala sussurrando. É, ela não, fica ela toda hora assim. Ai, dá vontade. Não, mas de repente ela fica... Tem um surto assim. É a expressão dela. Né? Porque a gente vê, começa vendo o prelúdio, né? Que tá tendo uma detenção na escola. E aí tá ela... os detentos, né? E o professor jogando cartas, né? E aí ela fala que ela é que o Kakegurui, né? Significa ser uma apostadora compulsiva, né? Viciada em apostas. E aí ela tá lá jogando e tal, e ela tá sempre ganhando, perere o pão duro. A diretora da escola vê, fala, meu Deus, que absurdo. Expulsa ela da escola, demite o professor... E aí ela fala com a tiazinha lá, com a Kika Sato, fala assim, então, agora tu vai pra essa escola aí, super sinistra, super maneira, né? E isso vai ficar nos arquivos pra corroborar nossa história, né? E aí ela vai pra grande escola, Apostadores, né? A escola que forma integrante do Tigrinho, que é, né? O Hunger Games do Tigrinho, né? É, ela chega lá e já começa, solta a carta, caralho, te vi. Exato! A escola patrocinada por todas as bets do Brasil e do mundo, aonde tem lá essas pessoas que são super perigosas, super mafiosas, né? As pessoas que decidem o bem e o mal do mundo, quem é vilão, quem não é. E aí, menino, e tem essas apostas, né? Que tem o ranking das apostas. Quanto mais dinheiro tem, mais você tá no alto do ranking. Quanto menos dinheiro você tem, mais embaixo você tá no ranking. E você vira, tipo, escravo das pessoas que têm mais dinheiro. Não, né? A galera é bom, do... Né? Exato. Não. A galera que tá no topo da pirâmide some com gente, faz gente morrer sumida, porque Harlan Coben e ninguém faz nada. Inclusive, se fosse Harlan Coben, tava bom, né? Mas não é, porque a pessoa realmente morre. Inclusive, mataram os pais, né? Mataram os pais da menina, né? Que dá a entender que é... A Boca Azul que matou os pais dela, né? É uma história de vingança, né? Essa história, pelo que eu entendi do mangá, é uma história sobre vingança. Ela vai pra essa faculdade aí pra isso. Nossa, pra ir atrás. Essa garota cosplay da Mabê também, puta que me pariu. Não, assim, todo esse elenco do conselho lá de classe, assim, eles são estilizados, mas é muito escroto. Eles são muito caricato, né? Que fazer igual do mangá e não fica bom, assim. E não fica bom, fica ruim, né, menina? A impressão que eu tive era que era um monte de pré-adolescente escrevendo, produzindo isso, falando assim, olha, vocês vão ser muito malvadão, cara, olha só. E aí umas falam, uns carão. E olha que eu gosto de carão no homem, não importa. Eles tentaram fazer uma série americana ser uma série coreana, japonesa, mas não dá certo. E não dá, ficou. Coreano e japonês que sai fazer coisa deles. É, então o americano ficou, fica no seu mundinho, não faz sentido. Ficou caricato demais. Ficou muito aí difícil. Tem isso que a gente tá vendo aqui na tela, né? Você que tá ouvindo, só tá ouvindo mesmo. Que tem uma mona, que tem um tapa-olho. Aí tem a principal. Não, peraí. Ela tem um tapa-olho porque ela apostou o olho e perdeu. Perdeu o olho e perdeu. Exatamente. Aí a gente tem o viadinho influencer, né? Sim. Viadinho influencer. Tem Boca Azul. A Mabê, né? Bianca Boca Azul. Bianca Boca Azul. Amo. Tem o viado infantilizado. Né? Ah, essa sim, série de viado, Benny tá como? Olha, o viado infantilizado. Aprende, Benny. Tem a sobrevivente da Covid. Né? E no tem tempo, a outra lá. No tempo da pandemia a... que era bom, né? Exato, sobrevivente da Covid. E tem a outra lá do... Que é a primeira humilhada no primeiro episódio, né? Humilhada. Humilhada. Que é a primeira humilhada do episódio. E aí, menino? Essa... A menina... Esqueci, não é o nome da protagonista, gente. Qual é o nome da protagonista, gente? Beth Balança. Beth Balança vai lá, né, menino? Aí ela já chega, já... Automaticamente já tem um branco feio lá que acha ela muito misteriosa e começa a ajudar ela because no reason, né? Aí tem e que fala, menino... fique longe do conselho estudantil. É isso! Aí tem o menino que é o bicho, né? O bicho da Mary, que ela também resolve ajudar, né? Ela é essa professora aí dos mais necessitados, né? E aí tem o game, né? Que cada episódio tem um game. Eu vi dois episódios, gente. Meu Deus! Eu já amei que o primeiro episódio eu não entendi o que era o jogo, que era um negócio mega colorido e tal. E ai, fulano tá trapaceando. Eu falei, gente, mano. É, e tem os estilizados, né? Porque eles botam as coisas na tela pra gente ver, né? É, e eu fiquei, o que é isso? Hologramas? Eles botam as coisas na tela pra gente ver. E aí ela tá ganha da Mary. Schmidt narrando a prova, né? Faltou, falando que é muito emocionante. E aí, menina, ela derrota a Mary, né? Tira a Mary do conselho, que ela... e Mary vira bicho. Uhum. E aí, no segundo episódio... Ela ganha 10 mil, né? Ela ganha 10 mil. Na verdade, ela ganha mais de 10 mil, né? Porque ela dá metade pro menino. Ah, é. Ele sai do... Ela sai do bottom. Isso, sai do bottom. E aí, menino, no segundo episódio, é o viado influencer, né? Viado das unhas que ela enfrenta. E aí o jogo é que o batimento cardíaco não pode passar de 86 batimentos por minuto, né? E aí ele gosta de saber o segredo das pessoas. Né? É verdade, tô zerado. E aí ele gosta de saber do segredo das pessoas, né? E aí ela vence ele, menino, expondo... Que ele fingia na internet que matava bichos. Aí ele foi cancelado e redefiniu a skin dele como vegano. E aí ela ganha o jogo expondo isso tudo pra escola, né? Gente, Vanessa e Yasmin. Do nada, e aí, ele matava bicho e virou vegano. Eu vou ver. Amiga, vegana, não mata mosquito. O cara que assim, eu assisti o primeiro episódio, eu não vou falar que eu gostei. Eu odiei, mas eu fiquei até curioso pra ver mais. Eu falei, quando acabar todas as séries do mundo, sabe, eu assista. Vai sim. Mas não vou assistir, sim. Né, gente? É não, gente, eu achei de um... né, amigo? Aí tem isso. É, gente, eu nasci na Coreia, então... Eu achei de uma desnecessidade tudo, assim. Eu gostei da protagonista, sabe? Ela falando sussurrando, achei bonita. Aí eu queria... É bonita, né, só. É, só bonita. Esse é o aspecto técnico que a gente pode elogiar, né? Mas ela é muito magra, eu fiquei assustado com a magreza dessa menina. Quando aparece ela, quando aparece ela inteira, os cambitos de varapau, nossa. É inteira, é muito bom. Quando aparece. Nossa, a série é tão boa que não tem nenhum arquivo aqui pra gente assistir um trecho. Ela tem o cabelo da Keiko de Sonatina, porque. Amo, inspirada em você. É, leram, né? Sonatina pra fazer. Inspirada em você, amigo. Você criou tendenza. Uhum. Achei. Eu quero mostrar pra vocês a cena do viado perdendo o jogo, que a unha dele quebra na hora também. É muito bizarro, assim, é muito estranho. E eu vi esse segundo episódio, e aí cada minuto eu me perguntava, assim, por que, que eu tô assistindo isso mesmo? Eu sempre me perguntava. É, Eu fiquei pensando, será que não era melhor estar vendo Mormon Wives do que estar assistindo? Porra, com certeza. Com certeza. Ou tá vendo a série. Melhor tá vendo o filme do Pelé. Ou tá vendo a série do Príncipe Gostoso? Ah, muito melhor. Eu ficava nesse dilema, né, menino? Mas. E aí você foi lá e viu dois ainda, né? Eu vi o 2, amiga. Eu vi o 2. Isso é você, você se odeia, né, amigo? Eu me odeio. Terapia, amigo. Eu me odeio. É porque a terapia não tá em dia, né, amiga? Não tô conseguindo fazer. Aí... Pois é. Aí tá complicado. Mas você se tortura, né? Como... É. Que aí a gente fica psicológico sem... do entretenimento. Sem mesmo. Auto-amor, né, menina? É essa loucura, esse bafo. Esse lacre cinza. Uhum. Mas é de longe uma das piores séries que eu vi esse ano, assim, né? Não porque é estilizada e tal, porque eu acho que tudo bem. Mas é uma série muito esquisita. Muito, muito estranha. Ah, eu achei aqui a série, né? Vou avançar ao máximo pra gente poder... Porque eu tô, assim, cadê? Essa aqui. Eu adoro esses closes na cara dele. They say I in those. I think these tell you more about it. Now I want to know, Nico. I'll bet you your chip. Ai, se ele ganhar, ele vai ficar com as unhas dela. Porque é fácil tirar a unha dos outros, né? Olha lá, I want your fingernails. Às vezes é de gel, né? Uhum. É isso. Esse tipo de coisa me dá muito nervoso nessa personagem. Isso aqui. Ela tá tranquilinha. É? De repente, ó. I accept your conditions. E de repente, isso. Isso me dá muito nervoso essa personagem. Ah, eu gosto. Mas isso tá muito mangá. Isso tá muito mangá. É, né? Muito mangá, gente. Mas é porque não fica bom, né, menino? Mangá, é, no mangá. Live action não fica bom. Mangá, mangá. E o pior não é nem um live action de coreano, japonês, é americano, gente. É por isso que não fica bom. Se fosse feito no Japão, na Coreia, tinha ficado bom. Ela sofrene aqui, né? Porque ele perguntou se os pais dela estavam mortos. E aí agora o vídeo, né? A grande virada que o branco feio trouxe pra ela. Ela vai acabar com ele agora. Acabar com a gay. Homofobia. Uma cara de demônia. E eu acho que no final desse jogo, você vai ganhar todos os seus followers. $5,000. Any takers? Can she do that? Ai, gosto dessa diva. Eu já fiz alguma coisa? Deixa eu procurar o IMDB do pé. Acho que não fez nada relevante. Vamos avançar? Ah, o vídeo. Alpha Sean here to bag my biggest buck ever. Shot it straight through the net. All the trails will have let out. This rash is going in my trophy room. Love a makeover. Caramba, tá esfregando o microfone, não consegui pedir, tá? Estou. Estou! Gente. Foquem na unha quebrando quando ele perdeu o jogo. Foquem na unha quebrando. Olha lá, a boca azul ficou triste, que mais um perdeu, né? O time dela tá ruindo, né? É, dois episódios já perdeu duas pessoas, né? Gente. Gente, não. Céu. Achei agressivo. Gente, ele correndo como se fosse uma sketch dos Trapalhões. Eu fiquei deprimido. Olha, eu tô bem feliz que eu parei no primeiro. Eu fiquei deprimido real vendo isso. Leócio ficou tão deprimido que ele saiu e voltou pra não ter que assistir. Não é. Menina, a protagonista Beth já fez Star Trek Sessão 31. Olha aí. Ah, é um filme que saiu esse ano, da menina, lá da Michelle Yeoh. A Michelle Yeoh. Alegria. Alegria. Gente, eu vou fazer uma pipoca. Vocês querem? Amo! Ah, eu quero outra coisa. Tem aquela temperada? Ai, não tem, amigo. Eu gosto só com salzinho mesmo. Eu gosto com a temperada. Um sazon. Delícia. É isso, gente. Sim, se você tiver muito tempo e coragem, assista a Ibete, né? Mas, que é uma coisa, né, que os nossos ouvintes não têm, né? Até podem ter, mas coragem eles nunca têm. Nunca menino, tem. Mais um disclaimer da Beth, em Star Trek ela vai ser a versão jovem da Michelle Yeoh. Olha aí, a Nikita já jovem. Foi, amiga, esse filme foi, já, foi em janeiro que estreou, já foi. Já ficou com Deus. Não. Tem no Paramount Plus, pra quem quiser assistir. Não vai até assistir. Vou nada, a nota do MDB é 3. Ah, é. Eu vou ver se o Henrique anima, porque o Henrique vê todos os Star Trek, né? 3.8. Eu amo! Eu amo. Prestigiar a nossa querida Beth, né? Ai, ai. Menino, seguindo aqui, né? Vamos sair dos Estados Unidos e vamos pra uma série que eu achei bacana no que ela se propôs. Mas eu achei que ela seria muito mais intensa do que ela realmente é, né? Que é A Reserva, né? Secrets We Keep, ou Reservette, né? Que é o nome dela original. Reservation Dogs. Reservette aí, que é uma série... Reservette. É Reservette o nome. Não, eu acredito que eu acho muito engraçado, tipo, Georgette. Reservette, né, menino? Que é uma série dinamarquesa, né? Série dinamarquesa aí, que eu... Não tinha visto o trailer, não tinha visto nada, só tinha visto realmente a questão da sinopse. E então, eu fui cruzinho pra assistir. E eu gostei, porque é uma série de 6 episódios, né? Cada episódio com 40 minutos. E é uma série daquelas padrões que a gente tá acostumado a ver, né? Tem essa família lá da Dinamarca, né? Família Reservette. Cecil e Michael, que... Ele é advogado de uma empresa, né, super, super bilionária, super famosa. Ela trabalha, não diz com que ela trabalha, mas ela tem muitas reuniões. E elas têm uma au pair, né? Elas têm uma au pair que é das Filipinas. Na verdade, basicamente todas as au pair dessa cidade são das Filipinas. Então elas têm a comunidade das au pair e tal. E eles são melhores amigos de Rasmus, não é o do Pau Podre, né? E Catarina, que são bilionários. São bilionários. Um dia eles estão tendo um jantar lá, né, já que eles são melhores amigos. E os filhos deles são melhores amigos, né? O Oscar e o Vigo, que devem ter ali na faixa de 13, 14 anos. E eles são melhores amigos. A Cecília, além de tudo, ela tem uma nenenzinha, que deve ter 1 ano no máximo. E a au pair delas é a Angel, né? E ela trouxe essa au pair porque ela teve... Angel das Filipinas. Ela teve depressão pós-parto, depois do primeiro filho. E no segundo filho, ela teve um pouco a mesma coisa. Então, ela precisava de uma pessoa que estava ali, que pudesse cuidar da criança e do Vigo. Então, ela é uma mãe um pouco distante, principalmente do filho mais velho. E aí, tá tendo esse jantar entre os dois casais de amigos. Quando acaba o jantar, a au pair que trabalha para a Catarina e para o Rasmus, que é a Ruby, fala assim, eu não quero voltar pra casa deles. Será que você pode me ajudar? Né? Isso ela tremendo, chorando, ela fala, eu preciso de ajuda, não quero voltar pra lá. E a Cecília fala assim, ah, menina, conversa com a Catarina vai te escutar, conversa com ela, eu não posso fazer nada. Né? Passa aquela noite, no dia seguinte, Ruby desapareceu. Ruby desaparece, e toda a temática da série vai ser tentar entender e encontrar onde tá a Ruby, né? O que aconteceu com o Ruby. E como essas relações vão se transformando, né? Porque a Cecília se sente muito culpada de não ter ajudado, mesmo a menina tendo pedido ajuda pra ela. E ela começa a ser uma investigadora ativa nesse caso. E isso, obviamente, vai de encontro às amizades dela, principalmente a Catarina e o Rasmus, que são ricos, que não gostam de ser questionados. Né? Então a gente vai vendo tudo que vai acontecendo, inclusive os meninos, né? O Oscar e o Vigo, a gente o tempo todo é lembrado que eles estão num grupo desses de jovens, que é uma coisa que tem acontecido bastante, onde eles ficam trocando vídeo de mulher pelada, de mulher seminua, né? Que eles são ali adolescentes, eles ficam trocando isso, até que um dia o Oscar, que é o filho do Rasmus e da Catarina, mostra pro Vigo um vídeo, só que a gente não vê que vídeo é esse, a gente só vê o vídeo e ele fala assim, esse vídeo aqui eu não vou postar no nosso grupo e se você contar pra alguém eu te mato, né? Ele fala eu te mato, e nisso o Vigo começa a ficar mais introspectivo do que ele já é realmente, e aí conforme os episódios vão caminhando, a gente descobre que a Ruby foi morta, né? Ela é encontrada num rio da cidade, boiando, e que Ruby estava grávida. E aí, obviamente, o primeiro suspeito é o Rasmus, né, por ser o patrão. Só que a gente descobre que o marido da Cecília, né, também estava de conversinha com a Ruby. Mas eles nunca tiveram nada, na verdade. Ele só estava ensinando ela a dirigir. E aí, menino, conforme as coisas vão passando, a gente descobre que, na verdade, quem engravidou a Ruby é o Oscar, o filho. O filho gente, de 13 anos. Aham. Exatamente. E aí a Catarina fica falando que isso não é culpa do filho dela, que, na verdade, é a Ruby que seduziu ele. Ele não tem culpa de nada. E aí a Cecília consegue levar tudo pra justiça, né? Tem uma investigação rolando, ela trabalha junto com a detetive. Consegue todas as provas, mas como eles são bilionários, obviamente não dá nada, né? O que acontece é que o Oscar vai ir estudar num colégio interno, beijinho na alma, e é isso. E aí essa relação entre essas duas famílias, né, fica estragada. A Cecília decide demitir a Angel, né, que é a au pair dela. E nos últimos minutos, assim, da série, fica meio dito pelo não dito, aparentemente. A Ruby morreu porque engravidou do filho da menina, e todo mundo fica achando que é o Rasmus. E aí, no último diálogo da série, a Cecília tá conversando com a Catarina, e a Cecília tá tentando entender o que aconteceu com a Ruby, o que aconteceu, e a Catarina fala, né, falou, ela, uma filipina suja, imunda, engravidou do meu filho. Você acha que eu não ia fazer nada? Afinal, nós, as mulheres, a gente que sempre resolve a situação, e os homens depois colhem os louros. Ah, série feminista. E aí fica explícito, né? E aí fica explícito que, na verdade, quem matou a Ruby foi a Catarina, né? Só que ninguém nunca vai saber. Porque fica... Ninguém nunca vai saber que foi a Ruby que matou a Catarina. Catarina matou a Ruby, no caso. Vai ficar esse mistério pra sempre, porque o caso foi fechado. E o menino, né? Que o vídeo que ele tinha mostrado pro Vigo era um vídeo dele estuprando a Ruby. Que bacana, né? A juventude realmente tá cada vez melhor. Exatamente, e é isso que acontece. Eu só vi metade do primeiro episódio. Nem foi porque eu não tava gostando, não. Foi porque foi o tempo que eu tive. Mas... parecia adolescente idiota, normal, tipo, não sei lá. Né? Jamais ia imaginar que ia cair pro lado de um adolescente que estuprou a pé, caralho. É, não. O bom é que a gente não vê nada dessas coisas, né? A gente não vê nada dessas cenas, é tudo só dito, né? Só comentado. Então, a gente vê. E eu acabei gostando bastante da série, eu vi ela basicamente toda no mesmo... Na sequência, assim, fui vendo um episódio após o outro, né? 6 episódios de 40 minutos. Foi muito bom de assistir, né? Uhum. E geralmente essas séries dinamarquesas são legais, assim. Tem algumas que são bem ruins, né? Como o Domo de Vidro. Mas essa foi bem interessante, assim. Me pegou até o final pra ver onde ia acontecer. E achei legal, né? Se é que a gente pode dizer assim. O fato de, tipo, quem realmente cometeu o crime ficou impune. Pelo fato de ser rico, né? Simplesmente ficou impune, então achei um bom final, né? Espero que não tenha segunda temporada, porque a princípio tá vendida como minissérie, né? Mas hoje em dia nunca se sabe. Eu confesso que me deu uma preguiça do primeiro, porque assim, o primeiro é só isso da vizinha bolada que a outra sumiu, e o marido fazendo gaslighting dela, dizendo, ah, nada a ver, querida, fica quieta, nada a ver, o fulano não fez nada. E aí termina com esse homem dando uma encarcada nela no vidro, assim. Não é, menino? Que eu falei, gente, mas por que o gancho do episódio é esse? Mas esse é o final, eu vi isso. É o final. E a gente vê que tem alguém filmando, né? E aí, quem tá filmando é o Oscar, que o Oscar que filma e bota lá no grupo de zap com os amigos. Muito filmmaker esse garoto, né? Uhum. Entendeu? Mas achei interessante. Mas entendo, Leózio, entendo muito. Entendo real, oficial. Maneiro. Mas foi uma série legal, uma série boa de assistir. Maneiro, né? Triste pra caralho, mas enfim. Sim. Exatamente. Ai, ai. Mas comparado vamos seguir. Beth é foda. Ah, muito melhor que Beth. Opa. Ai, ai. E aí, menino, seguindo aqui, então, nossa próxima pauta aqui maravilhosa. É uma série que causou um pouco de controvérsia no nosso grupo. Que eu falei pra Mandy assistir, que eu achei que ela ia gostar. E Leoz falou assim, que amizade é essa? Eu falei que acabaria com essa amizade na hora. Acabaria com essa amizade na hora. Série chatona, bicho. Nossa, eu adorei, que é Meu Diários Deus. De um Robô Assassino, né? Murderbot. Série da Apple TV Plus com Alexander Skarsgård, né? Aí no papel de sua vida como robô assassino. E os episódios têm apenas 30 minutos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Se fosse mais, puta que pariu. É o mais importante. E temos também a advogada Coringa no elenco, né? Olha aí. A advogada Coringa e Peladona. Tá nesse elenco aqui, maravilhoso. Tem aquele homem que também é muito esquisito, tá em vários filmes, né? Que agora eu esqueci. É... Deixa eu ver, aí você abre um leque muito grande, né? Não. É aquele menino que tava no Esquadrão Suicida, que o poder dele é as bolinhas coloridas que explodia. Sei. Tem o John Cho, né? Nessa série. Tem o John Cho fazendo uma ponta. Polkadot, o negócio assim, né? Vira a foto de Alexandre Skarsgård no IMDb, qual é? Não. Não. Eu vou mandar aqui pro Skarsgård. Ah, tá, é ele sem calce. Ele sem calce. Fiquei como? Além do John Cho, também o Clark Gregg também faz uma ponta no primeiro episódio, né? E também temos a gloriosa Sabrina Wu, né? Sabrina Wu aí, que é uma das meninas daquele filme do Loucas em Apuros. Eu esqueci o nome agora em inglês. Né? Que é aquele da... É aquele da Sherry Cola, que elas vão viajando. Ela é a doidinha daquele filme. Sim, da... Aquelas... Joyride, né? Da família do Joy Ride. Park, né? Isso! Ela é a doidinha. Que todo mundo... A prima da Sherry Cola, que ninguém gosta. Que todo mundo tem medo dela. Porque eu não vi esse filme, mas é sacanagem. Não, Amanda, você precisa ver esse filme. Nesse final de semana. Tá. Mais que Murderbot, eu acho. Você precisa ver esse filme nesse final de semana. Ele tá no Prime Video. Como é que é o nome? Joyride. Loucas em Apuros. Joyride. O nome da personagem é Deadeye. Amanda, como é que você existia antes de fazer podcast? Aproveita e vê com o Slater. Amigo, eu não existia. Era isso. Joyride filme. Amiga, você precisa ver, esse filme é muito bom. Ele é engraçado. Loucas em Apuros, porque tá aparecendo tudo pra mim quando eu boto Joyride, menos isso. Loucas em Apuros, exatamente. Que é Ashley Park, a Stephanie Yushu, a Sherry Cola. Já vale pra mim. Né, Sherry Cola. E essa aí, Sabrina Wu. Esse filme é muito engraçado. Sherry Cola que não é Sherry Coke. É, Sherry Cola mesmo. E aí, Murderbot, né, menina? A gente tá nesse futuro aí, futuro! Onde tem esses autômatos que fazem a segurança, né, dos lugares onde tem expedições e tal. E um autômato em especial consegue subverter a programação dele e ele não precisa mais obedecer às diretrizes, né? Tipo, preservar a vida de humanos, obedecer diretamente o que um humano fala, essas coisas. E é o Alexander Skarsgård. E ele é o Murderbot, porque a gente não vê a cena, mas ele mata todas as pessoas, todos os humanos, né, de um planeta onde eles estavam fazendo escavações e coisas do tipo. E aí acaba que ele Allegedly. Allegedly, né? A gente vê as imagens, mas allegedly. Você só viu o primeiro? Eu acho. Só viu o primeiro. Eu vi o segundo mostram? Também. Sim, no segundo Master. Eu achei que podia ser que ele era vítima dessa situação. Não, ele matou mesmo as pessoas. E aí ele passa por um recall na fábrica e tem esse grupo de cientistas que tá indo explorar mais um universo. Só que para esse grupo de cientistas fazer essa exploração, eles são obrigados a terem um autômato junto com eles. E aí eles acabam comprando o Alexander Skarsgård porque ele é o mais barato. Porque o modelo dele é um modelo antigo. Só que o prazer do Alexander Skarsgård, depois que ele toma conta de sua própria vida, é assistir novelas enquanto as pessoas estão lá vivendo suas vidas. Ele gosta de assistir novelas. Peraí, que agora eu fiquei com uma dúvida. Porque eu lembro que ele fala assim, quando ele tá lá, quando ele finalmente consegue hackear o bagulho do governo, sei lá do quê... Pra ele conseguir a independência dele, ele fala, eu poderia matar todo mundo aqui e ir embora. Então, mas aí ele fala, só que se eu fizer isso, eles vão me derreter e vão me inutilizar. Então eu vou ficar quietinho na minha Uhum. E vou ver o que que eu vou fazer. E tipo... Ele mata e sofre um recall. Caralho, aí ele mata. Aff, mano, entendi nada, mas tá bom. Ele mata, sofre esse recall e aí ele é comprado por essa equipe de cientistas, uhum. né? E ele acaba, né, pelo menos até o final. Mas não fica claro no primeiro que ele matou. É, não. Não, mas eu vi o segundo. Não, eu sei, eu só tô dizendo em relação a Duda da Mandy, que tipo assim, ele dá a entender que não fez nada porque ele ficou com medo. Exatamente, mas no segundo aparece que ele matou todo mundo. Caralho. Ele matou todo mundo. Desceu o sarrafo. Só que agora, como ele tem essa questão do livre-arbítrio, ele acaba se afeiçoando aos cientistas, principalmente a advogada Coringa. Que a advogada Coringa fica tratando ele bem, conversa com ele. Fica vendo ele pelado, né? Fica vendo ele pelado como um Ken sem piroca. Né? I'm just kidding. E aí ele acaba se afeiçoando a ela, mas ele ainda acha todos os humanos burros, né? Mas ele fala assim, preciso manter meu personagem, porque senão aí sim eu vou ser morto de uma vez. E eu gostei bastante, gente. Não achei ofensiva, confesso. Amigo, eu não achei ofensiva, mas eu não achei interessante o suficiente pra eu continuar, infelizmente. Porque quando eu vi o trailer, eu fiquei empolgada. Aí eu falei assim, poxa, deve ser maneiro, assim... engraçadinha e tal, ficção científica, lá. Só que assim, não me pegou. Não consegui me conectar assim, nem com ele, nem com os outros personagens. Achei até engraçadinho, beleza, tem uma pegada legal, mas o plot principal não me tchum. Eu achei que eles se acham muito mais engraçados do que realmente é, sabe? Talvez. Talvez. Infelizmente, eu queria ter gostado mais. É uma pena. É uma pena, gente, que vocês não gostaram. Mas eu vou continuar assistindo mais alguns. É, depois manda pra gente. Pra ver onde vai acontecer isso. Agora, um que eu sei que Leonardo viu montão e amou. Realeza, né? Puta, eu não vi por falta de tempo. Porra, Amanda. Podia ter deixado a... Maria Bot. Bete de lado, hein? Realeza, né? Série indiana da Netflix, né? The Royals, que é uma grande rom-com, muito gostosa de assistir. Eu vi até o episódio 4, né? E eu estou royalizado. Eu vi tudo. É de 40 minutos? É. É. Eu estou royalizado, tenho a dizer. Gente, vocês gostaram mesmo? Achei que era meme, porque eu achei muito. Eu achei muito legalzinha. Nossa, é muito legalzinha. Menino, porque é tudo eu que me arrastei. Porque é tudo que eu espero ver num tipo de série assim, de, Enemies to Love. Eu gostei muito, achei muito legal. E eu acho que os protagonistas são muito carismáticos, todos eles. Não só o casal principal, o irmão que quer ser Masterchef, a mãe biscate. A tia maconheira, a ex-noiva que chega pra perturbar o juízo na metade da série. Nossa, eu achei muito legal. Conta pra gente, Leoz, do que se trata, Royals. Menino, Royals que eu comecei a ver na Netflix como o nome de... Acho que é o nome do sexto episódio, se eu não me engano, que é a CEO e o Marajá, um negócio assim, né? Uhum. É assim que eles vendem na propaganda. A gente tem aí... Deixa eu abrir a... É bom que Bay Royals é o nome de uma série do Mark Schumann também, né? Sim, com Elizabeth... Elizabeth é aquela que fazia o India Brado. Né? Ah, é, a Elizabeth. Isso, Hurley. Menina, a gente tem aí nessa realeza by Netflix a grande CEO, né? Que CEO. Do Batata. Como é? Empresa? Batata Moderna. Batata Profissa, exatamente. Batata Profissa, que eu não entendi o que é que a empresa é chamada Batata Profissa. Eu também. Fazer pousada no Super Bowl. Eu fico pensando, eu contrataria uma empresa chamada Batata Profissa? Que é o seguinte, Mandy, a Sofia. Que ela é a cara da Anitta, é a Anitta indiana. É a Anitta, né? Sim. Original, sem a plástica. É, ela é a CEO dessa empresa chamada Batata Profissa, cujo novo empreendimento é fazer uma pousada num palácio real, onde as pessoas, os hóspedes, vão ficar junto com a família real. Isso. E aí ela tem essa grande ideia. Porém, antes dela explorar isso, ela tá em Mumbai, né, no começo. Isso, que ela foi receber um prêmio. Isso. E aí ela conhece a Viraj, que aparentemente é só um playboy, né, que tá lá, né, curtindo muito mulheres e tal. E aí eles têm um momento ali, ela fica meio irritada porque ele tá sempre nas áreas VIPs, o lugar que ela vai tentar... Ela tá tentando fazer uma ligação, não consegue, aí ele tá lá na área onde o celular pega, ela vai lá brigar com ele. E eles tinham se esbarrado antes, né, que ela tava correndo e ele fazendo o ensaio da revista de cavalo. Verdade, que ele tá igual o Sérgio Malandro num cavalo branco, cavalgando sua camisa. Bob, a Maria te ama. Maravilhoso. E aí eles dão essa bicada, mas logo vão pra cama, quarto de hotel, né, quase mandam ver, né, eles não chegam lá, só um get-get. Isso. E aí, mais tarde, quando ela vai atrás do seu empreendimento da Batata Profissa, ela vai atrás do palácio onde ela combinou com o irmão do príncipe que ela ia lá começar os procedimentos para reformar o palácio, fazer a pousada e tal. Quando a gente chega, então, no palácio, a gente descobre que a Virage é o príncipe herdeiro. É uma coisa que, se você souber, me conta... Não essa sei, aqui, nem essa... da realeza na Índia, realmente é um negócio que eu também tô curioso. Porque tem vários palácios, vários marajás, né? Uhum. Aí isso me deixou um pouco confuso. Eu não sabia nem que tinha monarquia na Índia. É, fiquei um pouquinho assim, falei... Mas é uma monarquia confusa, né? Porque não é um só, não é uma família só, são vários. São vários marajás. Tanto que a primeira família que ela vai... Elas falam assim, ah, beleza, pode fazer o seu bed and breakfast aqui, mas nós, a família real, não vamos estar. Exato. Né? Ai, ai. E aí o que eu acho muito interessante dessa dinâmica é assim, ela chega e descobre que o Virage é marajá, só que ele não quer, né? Ele é um príncipe relutante. Porque assim, o que aconteceu? O pai de Virage, o marajá original, morreu. Morreu. E aí ele deixou em seu testamento, ele fala, quero que a Virage seja o novo marajá. Aí tem o irmão dele que, né, cozinha muito bem, grande Masterchef. Quer ser Masterchef. Que queria ser o marajá, mas não consegue. Tem a irmã Jeanne, pra quem fica o Palácio de Inverno, que ela chama de Palácio de Inferno, né? Que ela fala que é um lugar que tem nem parede. Ela vira pro mordomo e fala assim, fulano, o que, que você ia achar de você ganhar um terno completo que não tem, na verdade, não tem a camisa? Aí ele fica assim, ué, mas... Ela é tipo eu com meu palácio sem parede. Uma sapatão maravilhosa. Sapatinho maravilhosa. Gente. A gente tem a mãe, que a gente descobre que era faghag também, né? Porque o pai marajá, na verdade, era viado e pegava o Maurício. O quê? É... Então, e Maurício aparece? Maurício aparece. Maurício está escrevendo um livro sobre a família real. Meu Deus. É, esposa, porque quando eles vão ler o testamento, eles descobrem que o marajá deixou todo o dinheiro pra Maurício. Eles ficam, quem é Maurício, né? Quem é Maurício? O e aí, foi o namorado do Gugu, tão... né? Exato. E eles estão cheios de dívida, Mindy, porque a mulher do marajá, ela compra, faz assinatura de joias, o escambau, a patrícia, fazendo comprinha da avó. E o palácio caindo aos pedaços. Exato. E aí tem a tia maconheira que tá comprando um monte de coisa também. E aí eles têm que fazer o contrato com a Batata Profissa pra poder recuperar um pouco do palácio e da glória da família, né? Exato. Só que aí no meio disso eles vão descobrindo todos os segredos e confusões. Então eles descobrem que o pai deixa uma carta pra Virage contando, né? Ai, meu filho, você tem que seguir seus desejos, suas vontades e tal. E meu desejo era Maurício. Aí quando a Virage vai falar pra mãe, né, mãe, tem que te contar uma coisa e tal, papai era gay, não sei o que, pegava a Maurício, aí mãe fala, eu sabia já, meu filho. Eita, nós. Que beleza. Não, e aí quando ele vai contar pros irmãos, que é a minha cena favorita, ele vai contar pra Jeanne e pra Masterchef que o pai era viado, né? Amo. Aí Jeanne fala assim, tem que falar uma coisa pra vocês, eu tô pegando a fulana, que é a amiga dela, que ela tava de rolinho uns episódios atrás. Aí ele fala, minha família. Aí ele fala, não acredito, menina. Aí o irmão Masterchef fala assim, eu também tenho que contar uma coisa pra vocês. Aí eles, já sabia, né? Aí ele, não cheguei não, pô. Aí eles, até parece, vive viajando com os amigos, é broderagem, não sei o que, kkk. E ele, não, pô, eu queria contar pra vocês que eu cozinho, se eu lavo seu cozinho, ninguém tem nada com isso. Aí a irmã fala assim, garoto, tu faz 2 sanduíches por ano, para com isso. Aí ele, não, é sério, eu tô competindo no gastro não sei o que. Aí eles, de gastro, de, tipo assim, eles acham que é de medicina. Tá competindo no negócio de gastro. Aí ele, não, pô, é um concurso mó sério e tal. E eles ficam, tipo, se zoando, assim. Mas, gente, a série é muito legal. Eu acho a família tão boa, assim. Aí, enquanto isso, tá rolando o romance de Sofia com a Viragem, né? Porque Sofia, né, apesar dela querer salvar o palácio, a Viragem dá um trabalho pra ela. Nossa, dá muito, ele dá muito trabalho pra ela. Só assisti metade da temporada e ele dá muito trabalho pra ela. É, porque já no segundo episódio, eu acho, já vem uma outra empresa querendo fazer a mesma coisa no palácio. Então Sofia tem que brigar com outra CEO. É a maior rival dela, né? Pois é. Porra. E aí, o irmão tinha acertado com Sofia, mas a Viragem quer acertar com a outra. E aí Sofia fica dizendo, eu vou preservar tudo da sua família, não sei o quê. E aí ele fica meio petulantezinho com ela. Daqui a pouco ele... Aí ela faz um dia um jogo de polo com o príncipe, né? Pra chamar os investidores e tal. Aí o Aviragem chega bêbado, sem camisa, com a garrafa na mão, em cima do cavalo. E aí ela tem que botar o irmão dele pra jogar junto, pra eles poderem brigar. É maravilhoso. E esse homem tá sempre sem camisa, um gostoso. Sempre sem camisa. Nossa, uma barriga dividida, assim, uns quadrados de olho. Eu vou ver se eu acho uma foto dele pra Amanda. Pra mandar. Por favor. Degustar. E é sempre a família, assim, na miséria, sabe? Tipo, o povo muito drogado, prostituído. Eu amo. Eu não vou contar a twist final, Sassi, que você ainda vai chegar lá, mas os últimos 5 minutos é bomba atrás de bomba. Bomba, bomba, bomba. Gente. Nossa, mas não tem uma foto do homem. A Viragem, né? A Viragem. Não, você acha. The Royals. Então, até o final, bomba, bomba, bomba, bomba. Não, é engraçado que eu achei essa série, antes da pauta dessa semana, eu tinha achado essa série, tipo assim, tava navegando no Netflix, falei pro Henrique, vamos ver. Foi, ela estreou semana passada, né? Uhum. Aí gostei tanto que eu falei pro Sassi, você vai pôr essa série na pauta? Porque assim, já vi o primeiro, vou seguir. E aí eu falei, vou botar. Cara, eu achei... sou essa pessoa, né? Interessante. Mas assim, é bem bobeira, assim, né? Não tem nada, meu Deus, revolucionário. Mandei aí no grupo, Amanda. Você tem um gostinho. Nossa! Eu vou mandar mais um aqui que eu achei. Ele é todo desafio na gravidade, né? Todo defy. Meu Deus. E eu falei pro Sassi, ele vai ficando mais gostoso a cada episódio, que isso era o primeiro, depois ele ainda melhora. Gente. Yeah. O tempo vai fazendo bem a ele. É mas assim, afinal de contas, a história é mais sobre a família real ou sobre a família Batata de Marechal? É muito sobre o romance dos dois, né? A Sofia com ele, mas você vai vendo as coisas da família junto. Se ama. E aí a menina do Batata Profissa também tem um. Ela tem um cara que trabalha com ela, que já foi na modela, ela fica dividida. Que também dois. É belíssimo. Belíssimo. Aí tem o machismo corporativo tentando tirar ela da empresa e tal. Ah, sempre, né? É, como assim, são 8 episódios, né? Então, assim, tem uns são mais focados no casal, e tem outros que exploram mais a família. Isso aqui. Mas é bom demais. Ah, legal, bom vou deixar na minha lista, então. Quando acabar todo. Né? Não. Muito... Muito divertix, né? Um hit. Assistam, gente, realeza. The Royals. Menino, estamos chegando aí perto do final, né? Desse podcast, mas eu e Márcio Zanoni, temos que falar do penúltimo episódio de The Handmaid's Tale. Tudo! Foi outro... Vocês calaram a gente. Foi outro lacre cinch. Tá? Porque depois que a gente teve a questão de que as Handmaids, né, fizeram tudo lá no casamento de Serena, né, mataram os comandantes, descobrimos quantos comandantes foram mortos, né, 37 comandantes foram mortos nessa noite de crime. Todos, até o Dúbio. Não, Dúbio não. Só, a gente falou que só sobrou Josh Charles, Nick, comandante Dúbio. Sobrou mais uns 5, 6, né? Mais uns 5, 6. E aí o episódio começa ao som de Taylor Swift, né? Look What Made Me Do. What Made Me Do. O debut de Taylor Version. É, foi o debut de Look What Made Me Do. Da Taylor. E é a sério música, que eles botaram essa música em Handmaid's Tale? Sim, e é a música inteira, tá? Gente. E aí a gente vê as Handmaid's Tale. Já tá no Paramount esse? Acho que não, porque tecnicamente... Não, mas tem a cena atrás. No Twitter. É, tem a cena no X. E aí, menina, a gente vê as Handmaid, obviamente, informação, né? Depois que elas foram matando os caras. E algumas Handmaid mataram não só o comandante, como mataram as mulheres dos comandantes também. Eu achei que elas eram certas. E aí, a galera do Mayday consegue dar uma carona pra elas fugirem, só que elas são interceptadas, né? Pelas forças de Gilead. E aí, menino, eles prendem todas as handmade. Todas as handmade. E a gente descobre que Janet, né? Descobre que Janet, na verdade, se chama Ava, né? Se chama. E era da. E ela era da CIA. Bom, Junto com o Jack. Aquela série CIA? Aham, que vai estrear. CBS. FBI CIA, né? E aí, menino, as handmaids são tudo presas. Aí vem o homem perguntando: cadê Junho? E aí, as handmaids tudo se protegendo. Aí ele pega uma pra dar um tirão na cabeça dela. Aí Junho garota! Vai se apresenta. Aí Junho vai e se apresenta. Minha gata se tabacou com tudo na parede aqui. Tadinha! Ela se tacou no túnel dela e o túnel voou pra parede. Gata! Para aí ela, ela falou: eu sou Junho. Eu sou Junho. E aí, menino, tem uma cena muito foda que Josh Charles confronta a June, né? Falando sobre o mal que ela tá fazendo pra Gilead. E, amigo, esse episódio é, inclusive, dirigido pela Elizabeth Moss, né? A própria Elizabeth Moss dirigiu. Foi Manuela D'Ávila que escreveu? Não foi, porque não tem lacre. Não tem. Você falou que era um lacre, sim? Ela chega pra ele e fala: eu sou abusada, eu sou resistente. Eu sou neta das aias que você não queimou. E é muito engraçado, porque, tipo, ela tá presa, né, numa cela. Ele tira ela da cela, bota uma cadeira pra ela sentar. E ele fica falando as maiores barbaridades, assim, num tom de voz sereno. E ela também, retrucando, né? Ela retrucando tranquilona, tranquilona. E aí, eles decidem que vão fazer o quê? Pra dar um gosto, mostrar pras pessoas o que acontece? Matar todas as handmaids enforcadas em praça pública. Que delícia. Mas e os bebês? É isso. Aí quando as pessoas chegam pra ver esse julgamento, as pessoas ficam assim: mas não pode fazer isso. Elas são sagradas. Elas são o futuro da nação. Que e agora ele vai... que eles perceberam isso, né? Porque assim, a série toda, o povo lá da cidade descia o cacete nas handmaids, sendo que elas que estavam fazendo uma roda girar ali com as crianças. Exatamente. E nunca era valorizada mesmo, né? Que só fingia. Isso que eu nunca entendi, né? Elas tinham que ser idolatradas, não esculachadas. É que, eles mandavam nelas, né? Elas faziam o que eles queriam, né? Aí nisso, né? Pra gente deixar em pause, né? As handmaids. Serena tinha fugido, né? Com o neném. E aí ela pede abrigo à comandante Dúbio, né? Ela pede abrigo pra comandante Dúbio. E aquela biscate daquela esposa dele lá, Naomi. E aí a Naomi faz o quê? Liga pra Josh Charles. Josh Charles vai lá na casa de comandante Dúbio. E aí fala pra Serena assim: nossa, volta pra casa, te amo. Nunca mais vou usar uma handmade pra nós transar. Nós vai transar só no pelo, igual a Rihanna, né? Cara. E vamos povoar Gilead. E aí Serena fala assim: mas menino, mas e se nós não for abençoado, né? Se você for seco, eu for seca. Aí ele fala assim: não tem problema, o que importa é nosso amor. E aí Serena aceita voltar pra esse homem ridículo, né? Porque ela também é uma ordinária, essa Serena Joy. É uma vagabunda, né, então? Exato. E aí voltamos pra praça pública, que tá toda as handmade lá pra ser enforcada. E aí todo mundo lá, e de repente aparece mais um elemento que vai ser enforcada, que é Tia Lídia. Tia Lídia também tá lá pra ser enforcada. Porque Josh Charles fala que ela falhou com as handmaids, falhou com Deus, não sei o quê. E aí Junho fala assim: menino, posso pegar o microfone emprestado aqui rapidinho? Se vou morrer, quero pedir perdão a Deus antes de morrer. E aí Josh Charles fala assim: então tá bom, pode pedir, né? Fala aí, fala o que tu quer falar. E aí ela começa a falar como se ela tivesse muito arrependida, né? E aí Josh Charles achando que chegou o momento dele, né? E aí Junho vem e lança um lacre cis na cara dele, assim... falando: não me arrependo de nada. Morte ao pênis. Eu amo. E aí a cena é belíssima, que eles começam a se desesperar e puxa a corda. Ah, isso que a gente não tá vendo, Luke e Rita chegando lá no fundo. Exato, Rita com uma pistola. É. E aí todo mundo. Aí começando a vir o povo lá do meio daí, tudo se infiltrando no meio do povo, olhando a cena lá, e Juni dançando o textão. E aí ele sobe a corda, e Juni sobe a corda, sendo enforcada lá em cima. A cena é belíssima. A Jesus Cristo de Gilead. pelo sacrifício. E aí Mayday começa a atacar todo mundo, e aí começa uma zona no negócio maravilhoso. Tiroteio, esfaqueamento. Tiroteio de piroca, e o meu cu foi sem colete. Tiro de bazuca. Nossa, é uma desgraceira. Tiro de bazuca. É, menino, tem bomba, Rita tem bomba. Mete bala no cara dentro do negócio que tá pendurando o jogo lá em cima. Boleira e assassina, eu amo. Padeira, né? Padeira e assassina. A verdadeira Maria da Paz, né? Porque a Maria da Paz também dava tiro nas pessoas, né, menino? Uhum. Olha aí. Eu acho um hit, isso, né? No meio do episódio. Exatamente, isso é em 30 minutos. O episódio se manteve uma hora. Isso é 30 minutos de episódio. Mas é um episódio que passa tão rápido, uhum, que você fica assim, meu Deus, como assim? Eu achei que tava já acabando. Quando eu olhei, eu falei, gente, tá na metade. Eu também. O Léo Ásio ama. É a parte mais favorita das gravações dele. É essa. Não. Been oppressed by evil and those who have disgraced your name. Rise up. Fight for your freedom. Don't let the bastards grind you down. Ah, cena bonita, hein? É, eles gritando, não, é só por 20 centavos. Porra. Porrada estancando. Eita! Rita brabíssima! A Rita brilhou nessa temporada. Nossa, tão cruz da padaria. A nossa aí jurada de Drag Race Canadá. E aí esse hit todo, né? Menina, eu jurei que Juninho ia morrer aí. Eu também. Eu fiquei eles apreensivo. Vão matar ela nesse episódio, vai ser um episódio e meio só de. Eu fiquei apreensivo pela vida de Junho. Uhum. E aí, menino, tem isso tudo. Elas são resgatadas lá pela galera do Mayday, né? Tuelho invadiu lá. E aí eles conseguem tomar a cidade. E os comandantes, o que, é que eles vão fazer? Eles vão pegar um voo de noite pra ir pra descer, pra se reunir com os outros comandantes lá e fazer um plano de ação. E a única pessoa que sabe aonde eles vão pegar esse avião é gloriosa Serena Joy, né? Uhum. E aí todo mundo fala assim, que a Serena Joy tá em custódia agora do Mayday, né? Tuelho foi lá e pegou a Serena Joy. E aí ela fala assim, ela nunca vai contar pra gente, não sei o quê. E aí Junho fala assim, deixa comigo. Aí Junho vai lá, começa a falar com a Serena, né? Tentando trazer ela o sense, né? Falando assim, gente, amiga, eles nunca vão mudar. Você nunca vai ter a voz que você acha que você vai ter, né? Vai tudo ser sempre igual. Eles vão sempre ganhar e a gente vai sempre perder. Uhum. E aí Serena aceita falar, né? Aonde eles vão pegar o voo. E aí Tuelho fez o quê? Fez uma bomba, botou uma bomba no... Numa pastinha. E a bomba, ela tem um sensor de altura. Quando o avião estiver no ar, pega certa altitude, a bomba vai explodir e matar todos os comandantes. Uhum. Aí, a única pessoa que pode chegar perto desse avião é o nosso glorioso comandante Dúbio. Mas ele nem sabia que ia rolar esse avião, né? Exato, ele ia ser deixado para trás. Uhum. Porque todo mundo odeia ele. E aí, o Tuelho fala para ele assim, ah, então você tem que chegar perto desse avião, botar essa pasta no avião e deixar, né, a porrada estancar. E aí ele fica assim, receoso. E aí Junho fala assim, não, menina, você é sua getaway driver. Eu vou com você, a gente lança a bomba lá no avião. Amizade, né? É, amizade fofos, né? Aliás, esse episódio foi muito interessante a gente ver o quanto o comandante Dúbio verdadeiramente gosta da filha da Janine, né? Da criança. Sim. Né? Que ele falando pra Naomi, você tem que ler o livro, tem que ensinar pra ela. É, porque as mulheres não lêem, né? Então ela fala assim, tem que ensinar ela a ler, ela tem que ter Tem que ter discernimento essa menina. Vamos fazer essa menina ser uma boa, né? Não vai ser igual essas idiotas. Da cultura, né, pra ela. Exato. E ele fala que ama ela. É muito fofo, assim, essa cena do Comandante Dube com a criança. E aí, menino, Junho e Comandante Dube chegam lá no hangar, onde tá o jatinho, pra receber os comandantes. E aí, menino, quando eles estão lá, prestes a botar a mala com a bomba dentro do avião, chega Josh e Charles, mais uns outros comandantes, e fala: o que tu tá fazendo aqui, Comandante Dube? Ele fala assim: menino, fiquei sabendo aí desse bondão pra descer, queria saber se eu posso pegar com vocês esse bonde aí. E aí ele fala assim: mas é claro que pode, né, menino? Tu é comandante, High Commander. Esse foi o lado certo, né? É, cola com nós, vai dar tudo certo, né? Vamos aí acabar com as handmade. E aí, menino? Ele fala, pensando bem, não vou não. E aí é selado o destino de Comandante Dúbio, né? Porque pra ele botar a mala com a bomba dentro do avião, ele vai ter que estar dentro do avião. Mas ele em algum momento achou que ia chegar com essa mala, o povo ia dizer: ah, não, tu não vai não, mas me dá. Porque ele ia mais cedo. É, eles iam mais cedo. A ideia era botar a mala no avião antes dos comandantes chegarem. Só que eles só chegaram mais cedo. Exato. Se atrasaram, né? E aí, quando eles estão lá nesse lesco-lesco, quem chega? O cretino do Nick, né? O cretino do Nick chega e aí fala pro Lawrence assim: ah, tu vai nesse avião aí também? Aí ele falou: pô, vou sim. Ah, então vamos junto, é nóis. E aí, menino, Junho fica nervosa, se trimilicando toda, porque ela tá... Ah, que inferno. Não. Mas por causa aí... de Nick, por causa de Comandante Dúbio. Ah, tá. É, porque aí, nessa hora, tem até um diálogo legal dos dois, que ele fala assim... Que aí, fala: e aí, como é que ela tá? O Nick pergunta pra Dúbio, né? Ele fala assim: tá bem, né, menino? Dúbio, muito bom. Aí o Nick fala assim: é, ela pediu pra eu largar. Aí Dúbio fala assim: é, você deveria ter largado dessa vida. Uhum. E dá pra ver que Dúbio tá arrependido, né? Das merda, né? E Nick escolheu estar lá, porque ele escolheu fugir. Porque ele poderia ter ajudado. Ele nunca foi afim da revolução. Ele gostava da June. E aquela tosca daquela mulher dele lá, aquela morta, falando: você tem que ir lá matar ela mesmo, mata a Joia. É, porque como eles comeram o bolo lá da Rita, o filho do Nick nasceu antes, né? Prematuro. E aí deu um rolê lá e ele tava revoltado. Falou: olha o que ela fez com o nosso filho. Foi tipo os copos de leite que deram pra Nessa Rose? Uhum. Exatamente. E aí, menino, eles entram no avião e aí acontece o quê? Nós temos que mostrar a cena. Essa cena que também é cinema. Cinema, né? Demais. Cinema. Eles estão sabendo fazer muita cena bonita nessa temporada, cara. Eu tô impressionado, assim, de verdade. De Handmaid já teve seus momentos altos, mas essas cenas dos últimos episódios são muito bonitas. Ela tá vendo o avião voar. É, tá vendo o avião decolar. E aí, o rosto dela vai se iluminar. Explodiu o avião. Explodiu o avião com os comandantes que restavam. E Gilead. Ou seja, todos os comandantes de Boston foram pra casa do caralho. Foram pra casa do caralho. Assim, o episódio foi muito bom, foi um dos melhores da temporada. O do passado também foi bom. É, só que assim, se eles tivessem pensado nessas coisas antes e não tivessem enrolado durante 5 anos, poderia ter sido muito feito com mais desenvolvimento, mais devagar, tudo. É que foi bem corrido esse episódio, né? Se você e aí esse lá precisa aqui, né? Ih, rapaz! Ela dirige ela. Olha aí. Ela dirigiu os dois primeiros, né? Ela dirigiu os dois primeiros. E eu acho que ela vai dirigir o último também. Acho que ela vai dirigir o último. Mas, assim, esses 3 últimos episódios, o Zanon é minha testemunha. A gente conversa muito depois que o outro assiste o episódio. Foram 3 episódios muito bons. A temporada toda tá bem boa. Mas esses 3 últimos episódios foram muito bons mesmo, assim. É, vocês falaram com os 3 episódios no meio e não aconteceu nada. Não, eu gostei de todos os episódios, mas entendo as ressalvas de Zanon. Eu não gostei, acho que é do 4. Eu vou até procurar qual é. E do 7. Do 7, né? Foi. É. Os outros eu gostei. Mas são todos os episódios dessa temporada. Tá muito boa, porque é isso que o Zanon falou. Se eles tivessem enxugado a história, não tivessem... Ah, estamos ganhando prêmio, vamos ficar esticando essa porra dessa história o tempo todo. cara, poderia a série terminar no auge, não esquecida como ela tá. Porque, tipo assim, ninguém se importa com Handmaid's Tale mais. Sim. Uhum. E assim, eles não precisavam ter matado três personagens importantes no mesmo negócio. Igual agora, morreu os três comandando junto. Podia ter feito um de cada vez, de um jeito diferente e tal. Foi uma saída fácil, mas foi o que deu pelo tempo que eles tinham, né? Agora. Uhum. Exato. Entendeu? Mas assim, eu tô bem satisfeito. Uhum. E confesso que estou animado pra ver como eles vão encerrar essa história, que a gente sabe que não vai acabar, né? É. Não, eu falei pra Sassi, falei, não acredito que essa temporada, essa merda, essa série vai ser uma das minhas favoritas desse ano, porque eu fico ansioso de assistir. Eu já assisto na terça-feira, que é quando sai. Exato, a gente tá assistindo na terça-feira, né? Logo que sai, terça-feira. Que eu deixava passar, quando chegar o final de semana, eu assistia. Foi, na terça-feira de tarde saiu o resumo lá do TV Line, tava assim, três personagens principais morrem nesse episódio. Aí eu mandei pros Anão, mas o Anão falou assim, acabei de chegar em casa, vou assistir agora. Aí eu cheguei em casa e falei, vou assistir logo depois. E aí, menino, eu comecei a ver, já devia ser quase meia-noite. Quando acabou, chamei Zanon, falei, e aí, meu Deus? E Zanon já tinha dado os gritos já, falaram, puta que pariu, fode! E assim... Ah, muito bom, gente. Tô muito ansioso pra essa finale. Muito Mas bom. Eu acho que é o que a gente fala desde o começo, assim, sei lá. Eu acho que Handmaid's foi começar a ter alguma reação, tipo... Quando eu falo reação, é, gente, não precisa acabar a Gilead de uma vez, só é Mas tem que ter assim, porra, algo tá andando pro nosso lado, né? Eu acho que só aconteceu no fim da quarta, quando as Zaya matam Fred na floresta. Sim. Porque sim, até, então, tá era, até então sim, era... Até então era a Handmaid, ai, pegou a caneta, apertou, agora vai. E aí sempre era ela se fudendo cada vez mais e não tinha nada pra Gilead. A 3 e a 4 não acontece nada na série. Nada, nada, nada, nada. E a gente se iludiu algumas vezes, né? Quando junho chega no Canadá... Sim. Aí depois, quando Serena vai pro Canadá, a gente fala... Eu lembro que na segunda, já, quando a Junho passa por um monte de tortura no começo e tal, aí tem umas cenas, ela vai pegar um avião, aí o avião cai dois segundos depois, ela vai se arrastando, né? Fala, gente, me poupa. Aí tem um avião que ela não vai, que ela salva as crianças, tudo, mas ela não vai. Assim, a primeira e a segunda temporada, eu entendo como foram feitas. Porque, assim, a primeira é a apresentação, a segunda é tentando alguma coisa e continuar. Só que a terceira, a quarta e a quinta devia ser esse desenvolvimento aos poucos. A segunda eu já acho que não, perde já, demais. Já perde, sim. Não, também concordo. Mas, assim, ainda passa um pano. Agora, a terceira, a quarta e quinta... Acho que a quarta é a pior de todas, né? É. Apesar do fim ser excelente. É. A pior de todas. A quinta, eu gosto... Eu gosto porque tem essa mudança, né? Tem a Serena pro Canadá, o julgamento, né? Mas mesmo assim é fraquinha. É, mas saiu daquele rolê que era inteiramente Gilead, sempre Gilead, toda hora Gilead. É, o problema é que eles fizeram a gente querer ver muita tortura, só que não foi a tortura que fez as pessoas gostarem da série. Foi, tipo, a vontade as coisas que a Juni fazia pra fugir daquilo... De algum jeito ou de outro lá, e sei lá. Eles não conseguiram manter os níveis da primeira temporada e agora voltou na última, né? Pelo menos. Exato. Pra fechar bem a série. É, e como a gente disse, né? A gente segue aí a 9 episódios sem Elizabeth Moss fazer cara de demônio. Que até quando ela entrega esse discurso aí, que ela fala Fight for your freedom! A bicha nem entrega cara de demônio ali, ela só tá bolada mesmo. Uhum. Agora eu não sei, não faço ideia do que vai acontecer nessa série. Sim, eu também não. Mas até isso eu acho que pode ser o mérito dela, já que ela tá dirigindo vários episódios e tal, dela também ter decidido explorar a atuação dela de uma outra maneira. Que eu acho que os diretores que ela pegou antes ficaram muito assim, deu certo esse carão aqui uma vez. Agora, minha filha, você vai no direto. Lança esse lacre aí, minha amiga. É o que você tem pra mostrar. E aí ela falou: não, eu sei fazer outras coisas como atriz, hein? É, não, e pra mim ela se mostrou uma diretora muito habilidosa nesses três episódios que ela dirigiu, né? Assim, e a mãe dela tá viva ainda? Tá, não, ela da filha. É, porque quando ela apareceu eu falei pro Sassi, já matou a mãe de Junho, só pra ter outra pessoa próxima dela pra matar. É, eu tô curioso pra saber como vai encerrar, bem curioso mesmo. É, tô curioso pra saber como vai encerrar e como vai ligar pra próxima série, né? Pra próxima, né? Só falta um? Só um. Não digo que eu vou ver, porque eu vou estar viajando, né? Quem sabe na volta, quando acabarem todos. Eu A gente só não ficou temendo pela vida da tia Lídia, né? Porque a gente sabe que ela vai continuar, então a gente só não temeu. Na hora que ela apareceu ali, eu falei, ah, ninguém vai morrer, não. É, porque a gente sabe que ela vai seguir, então faz parte. E Moira tá bem? Moira tá bem. Moira é só chata, né, gente? Bicho. Moira é só chata mesmo. Guardando o retorno de Rory no final, né? Ô, grande... Ah, sem o grelo, né? Ah, o Zanon mandou pra você, Leozio, a abertura com Look What Make Me Do. Amo. Oh, Look What You Make Me Do. E a versão fez o debut, né? Fez o debut. Daqui a pouco o Reputation, o Taylor's Version vem aí, então. E pra gente encerrar, então, esse podcast com um bang, né? Bang. Grey's Anatomy encerrou sua 21ª temporada. Olha. Ai, gente, ninguém aguenta mais, gente. Para com esse negócio, Grey's Anatomy, pelo amor de Deus. E o pior é que esse último episódio da temporada foi o melhor episódio de Grey's Anatomy em muitos anos. Foi muito bom. Foi bom mesmo. Não, nem mexendo no celular assistindo. Exatamente. Exatamente, Amanda. Foi exatamente isso. E assim, a gente tá aqui há 17 semanas falando das merdas que são os episódios de Grey's Anatomy, que nada acontece feijoada. E foi um episódio com propósito, né? Porque até então, essa saga da filha da Piper Perabo tava meio barro, meio tijolo, né? Tava assim, ah, tá bom, mas um casinho da semana que vai se estender por muitas coisas. É que o que rolou pra Amanda entender? Piper Perabo chegou no hospital com a filha, tinha um tumor, né? Isso. E aí ela falou assim, ó, Amélia Shepard, grande neurocirurgiã, pode salvar tua filha, mas é uma cirurgia muito arriscada, ou se você não operar tua filha, ela pode viver mais uns 5 a 10 anos, bem, né, mas... E aí o pai fala, acho melhor a gente ficar com ela 5 a 10 anos. E aí o pai perfeito fala assim, acho melhor operar. Porque, afinal, quero que minha filha tenha uma vida plena. Ela é muito aventureira e tal. A menina é super fofinha. Aí a Amélia vai e opera a menina. Acho que uns 3 episódios antes da finale, né? A cirurgia. É, foram os 3 últimos, né? Foi o 16, 17, 18. O 16 opera a menina. Aparentemente foi tudo bem. Doutor Coxinha lá cuidando da menina. No episódio seguinte, a menina tá com aquela... Eles chamam de lockdown. É tipo, a pessoa fica... presa em si mesma, né? A menina não se comunica mais, ela só pisca os olhos e tal. Só pisca os olhos, tá. E aí eles falam assim, ó, teve um inchaço aqui de tal região do cérebro, não sei o quê. A gente pode esperar mais umas semanas pra ver como é que ela reage e tal, mas não tem garantias de que ela vai voltar a interagir como antes, mas podemos tentar. E aí no último episódio a Piper Perabo fala assim, não vou esperar um. É, porque ela tá 2 episódios só esperando, né? A Amélia e a doutora Nathalie Morales sempre entram lá e falam, então, gente, não tem muito o que fazer, vamos ter que estar esperando, né? E o doutor Costinha falando, não, porque tua filha vai voltar a andar, vai caminhar sobre as águas. Pra ela. É isso, vai ser uma desgraça. Porque a Amélia é foda demais, a Amélia vai fazer tudo por tua filha. Vai e a Amélia falando, para de prometer coisa que tu não sabe, garoto. Pelo amor de Deus, não me comprometa. Vocês já viram The Pitch? Eu amo. A Amélia pensou assim, pelo amor de Deus, não me comprometa, para de ser doido. E aí o que Pipes faz, Mindy? Assim, muito uma mãe muito equilibrada, né? Ela entra na sala de cirurgia de Amélia, tá lá a Amélia, a doutora Sidecut, Simone... É, Nathalie Morales não tá, né? Ela passa depois lá de fora. Isso. Tá a enfermeira. Bom, tá a doutora Sidecut Mike Chang, enfermeira asiática que tá desde a primeira temporada. Bok, é grande Bok. E o grande Bok. Aí Piper Perabo chega com um tanque de explosivo. Eu falo assim, menina, peguei isso aqui no carro do meu marido. Diz que se explodir, pega uns 3 quartos aqui. É isso. Aí a Amélia fala assim, o que que tu pretende com isso? Ela fala, se tu não operar minha filha, vou explodir todo mundo aqui, né? E um beijo a todos. E aí Simone ainda fala pra Pipes assim, fala assim, querida, quando a doutora Shepard operou tua filha, a gente tava com toda uma equipe preparada aqui e tal, e todo o equipamento pra monitorar ela direitinho, as câmeras e tudo. Aí o Piper fala, mas não deu certo, né, quando vocês fizeram essa vez, então vamos ver se dá agora. E o doutor Costinha falando assim, fica tranquila que a Amélia vai find a way, né? Exato. E aí o Piper fala, começa aí a cirurgia, aí a Amélia tem que fazer a cirurgia olhando de fora do cérebro da garota, sem as câmeras, sem as coisas, tudo. O melhor só de memória. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Exato. E aí, nesse meio tempo, tá rolando várias cirurgias nas OR do lado, né? Então tá tipo... Exato. Doutora Tédio com a amante de Owen. Isso. É um grande drama que Owen ama a mulher e a mulher vai morrer. Aliás, Owen sugou a vida da mulher com o pau podre dele, né? Que a mulher tava bem, de repente tá morrendo. E foi coincidentemente logo depois de dar pro Owen. É, a mulher deu pro Owen e de repente ela tá toda caquética, toda com anibrito. Falei, gente. Mas a mulher que dá pro Owen, ela merece isso. E aí, Tédio e doutor marido de Meg, né? Eles têm essa. Eles vão fazer esse cirurgia Trailblazer, né? Que é fazer um bypass de um pedaço do coração por cima da aorta, ligando na outra aorta, né? E vai fazer o fluxo sanguíneo funcionar, vai ser sucesso demais. É bom que a Tess decidiu isso no meio da cirurgia, né? Uhum. E também tem o plot, ao mesmo tempo, de que Ben Bailey não vai ter o seu contrato renovado pra continuar como um interno amigo do Grayson, né? Isso, do nada. Menina, é porque ele tava em probation, né? Porque ele tinha ficado muitos anos fora, então ele tava em probation. E como ele arrumou confusão com o Tédio falou, porra, que se foda, né? Foi isso que o Tédio falou. Não, me poupe, um drama desse homem. E ali era o último dia e Merenda falou pra ele assim, falou, amigo, Tédio não vai falar em teu behalf, né? Então acabou pra você... Sabe o que eu não entendi também desse plot dos internos? Que tinha todo o drama do Dr. Costinho tinha repetido de ano. Não ia seguir junto com seus amigos. Sim. Aí de repente ele chega no fim da temporada e fala assim: menina, é o último dia do primeiro. Do, porque a Catarina absolveu ele. Não, tudo bem que ela absolveu ele, mas tipo assim, tinha dado a entender que os outros já estavam no segundo ano e eles estavam no primeiro. Aí chega nesse último episódio e fala assim. É o último dia do primeiro ano dos internos, a partir de tal, todo mundo segundo. Eu falei, ué, mas não já não tava em segundo? Eu entendi isso. Eu achei que tava o povo no segundo e ele não. Foi, e pra mim, achei interessante, só que não, né? O fato de que agora, porque pra que eles vão ser do segundo ano, eles vão ter o nome escrito no jaleco, né, menina? Sim. Vão ter o nome escrito no jaleco. De conquista, né? É. E tá tendo também o grande movimento de que Maria Edith apareceu, né? Decidida a vender sua parte do hospital. Ela vendeu, né? Para vendeu. Não vendeu. Não vendeu. Vendeu. Desistiu. Vendeu. Desistiu. Vendeu. Desistiu. Garota, ela vendeu. Desistiu, ela não assinou. Ela assina e fala, mas eu quero trabalhar no OAR, fazer não sei quantas operações para os meus episódios. Para mim, ela desistiu. Eu acho então, que ela vendeu. Eu não entendi. É, para mim, ela desistiu. Porque, se você reparar, ela não assina o contrato. É. Não, ela não assina. Eu vou pegar aqui a cena. Pra mim, ela tinha assinado, mas ela falou assim, ó, mas eu quero continuar aqui sendo saudade e tal, quando... Não, ela fala tudo isso, mas ela não assina. Mas vai falando aí, né, enquanto eu vou procurar aqui a cena. Só em relação a isso. Porque a Meredith quer financiar as ratinhas, né? Ela... Isso, ela tá fazendo esse grande estudo, né? Ela quer que as pessoas esmaguem a rata dela. Exato. Ela. E ela fala, não vou descapitalizar minha família, então vou vender esse hospital maldito, que, né, grandes coisas ela ser dona aquele hospital, ainda porque Catherine que manda tudo, né? É. Não tem voz ativa pra nada, né? Pois é. E o cara, o Weber Bean falou assim, filho, a gente que tinha que estar financiando suas pesquisas, né? O hospital é teu. Né? Eu amo que o Dr. Cobalto passou a temporada inteira odiando Meredith, né? E aí, agora que eles fizeram as pazes, ele é mal defensor. Aí foi nesse episódio que falou assim, porque alguma coisa de aposentar, e aí Meredith fala, você foi se aposentar no primeiro vez que a gente se viu e tá aí até hoje. Foi nesse episódio mesmo. Ela fala, então, né, menino, que coisa, tu tá aí, só vem aí, né, só Festival Promessas. Eu amo que ela ainda é boazinha, porque ela fala assim, você fala de se aposentar desde que a gente fez não sei o quê, mas na verdade era desde que você entrou no internato, ele já tava falando que ia aposentar. Achei. Cadê? Que eu amo que o nome desse episódio é How Do I Live, né? How do I live without you? Pô, tô te lembrando também que Joe e Link casaram, né? Casamento Link. E passaram o episódio inteiro transando dentro do passado, suprimentos. Suprimentos, né? O outro eu amo quando acabando. Eles saem da sala e tá o mundo acabando e eles falam, ué, o que tá acontecendo? E a enfermeira fala, garoto, você estava debaixo de uma caverna, debaixo da pedra? Aqui, ó, a Catarina deu o papel pra ela. É, gatinha, Meredith. Eu amo que ela fala que hoje não conta, só porque tinha uma bomba. know, maybe he's in Boston and I could spend my summer here and work as a general surgeon. Well, we already have a chief of general. Well, that's great. Não quero ser chefe, porra. I don't want that. Quero só operar. I just want to operate and my kids could come here and spend their summers with their family and their friends. And of course, I'd que família que as crianças têm aí, garoto? Que isso? A Amélia Scout, né? Uhum, a Amélia, Simone, né? Doutor Costinha. Uhum. A família dela é maior que minha. E o vovô Weber, né? Mas ela não, não assinou mesmo, não. Inferno. Ah, importante dizer pra mim também, que eu sei que ela se importa muito, que doutora Sidecut, quando tava brigada com o doutor Costinha, deu pra um homem gostosíssimo. Maravilhoso, uhum. Que a gente já tinha falado aqui no logado que ele ia entrar pro elenco fixo, né? Pois é, e aí ele vai ser interno dela no próximo ano. Eita. E aí o Mike Chang vira pra ela, porque ela fala assim, ah, não quero falar sobre aquele cara que eu tô com a Xinha, não. E quando o homem chega e dá um oi pra ela no vestiário, o Mike Chang fala pra ela, acho que você vai ter que falar. Eu acho que o Mike Chang tem uns momentos, uns timing cômicos bons às vezes, cara. É, porque plot ele não tem, né, bichinho? Não tem, né? Que acabaram com o plot da namorada desmemoriada, né, amigo? Sim. Ele tá sendo figurante de luxo? Totalmente. É. Só plot ruins. Aí, Mandy, o que que rola no plot principal de Piper Perapis? Piper tá lá, ameaçando o Dr. Sidecut, né, de explosivo, enquanto a Amélia trabalha. E aí, Natalie Morales chega na sala, vai lavar as mãos assim e vê o que que tá rolando. E aí, a galera lá de dentro fica assim, fazendo o gesto assim, né, chama a polícia. Aí ela sai, avisa que tá rolando uma situação de reféns, né, lá no, na sala. E aí o povo começa, ó, interdita o andar inteiro, né, pra não ter gente por perto se explodir. E usa, andar de cima, andar de baixo, isso aqui é uma loucura. Enquanto isso, o Joey Link, ó, sapecando, sem saber o que que tá rolando. Porque não tiveram lua de mel, né? Então eles não jogo o jogo. Eu também já mais. Macetando. Nossa, macetando, gente, Link, macetando. Que delícia, né? Cada dia a melhor. A gente nem falou que ele cantou no casamento, né? Ah, bonitinho. Muito fofo. Foi muito querido. E aí, o que acontece? A Ted e o Dr. Coração na Manteiga, eles estão operando na OA do lado da Piper Perabo com o tanque. Uhum. E aí eles já foram avisados, ó, vocês vão ter que sair daqui porque tem uma bomba aqui do lado. Aí Ted fala assim, estamos no meio da cirurgia da amante do meu marido, não vou fazer isso. Exatamente. Exatamente. Eu falo, não vou sair daqui enquanto não salvar essa mulher. Aí os dois ficam lá achando que vão explodir, mas, né, conscientes. E a Joe e o Link não sabem o que tá rolando no hospital quando saem da pegação, que entendem o que tá acontecendo, né? Sim. Enquanto isso, Ben e Bailey, como não tem o ar pra operar, eles estão operando com uma faquinha, uma tesoura sem ponta e um esparadrapo no meio da rua. No meio da rua! Amo. Bem apropriado mesmo. É bom que Bailey chega e fala, bem, garoto, não acredito, você tá fazendo coisa errada de novo, não sei o que ele fala, mas tem que salvar a paciente. Ela, então tá, alguém me arranja um jaleco aí. Ele então, pensando, né? Assim, ai, se você é demitido, né, você é demitido em alto estilo. Exato. E aí a Amélia, essa grande cirurgiã que é, consegue salvar a garota. Fala, no meio da pressão da cirurgia. E aí Piper Perabo, muito emocionada, faz o quê? Larga o tanque no chão. Todo mundo se cagou inteiro. E aí ela fala assim, mas ela fala, era brinco. Tá vazio, sempre teve vazio. Desculpa, me desculpa. Filha da puta, eu explodi ela. Amiga, mas ela entregou. Porrada. A atuação. Ela foi muito boa. Foi muito boa a atuação dela. A Piper Perabo ou a... A Piper Perabo. Ah, esqueci de falar que Meredith entra na sala pra levar um... Plasma. Só pra... Porque Ellen Pompeo chegou, estavam gravando esse episódio e falou assim, eu não vou ficar de fora desse plot de explosão. Ela, né, falou, já tô aqui, né, menina? Já botei, é, pode. Já botei minha mão numa bomba antes, eu não vou participar disso. Ah, aí qual que é a desculpa que eles dão? Maria de chega e fala, minha família tá lá dentro, né? Família? Nossa, aí... Leonardo, você é muito sagaz. Olha aí. E aí quando eles falam que a... Primeiro eles liberam a... Não, quem, eles liberam a Adelaide e o outro da cirurgia da Ted, né? Fala assim, pode sair. Ainda tá Simone McChang lá. Aí a Meredith chega pra entregar um medicamento que a menina precisa. Que a Amélia fica dizendo, nossa, se a gente não der tal medicamento pra ela, vai morrer, não sei o que e tal. Aí a Meredith entra. E aí é só a Meredith entrar que a Pavê Perabo larga o tanque na chão, pra poder dar aquela emoção extra. Uhum. Só que aí não explode e tal, beleza. A polícia leva a Pipes embora e tal. Aí vai rolando todos os desenrolares do episódio. Você fala assim, ah, que maravilha, né? Passamos a ameaça, não sei o quê. Daqui a pouco, o Piper Perabo já preso, eles vão conversar com o pai da menina, né? A filha de Pipes. Aí ele fala, nossa, que vergonha, né? Minha mulher é um fogo descontrolado. Que não se faz hoje em dia por um filho, né? Passou do ponto. Pois é. Aí alguém fala pra ele assim, ah, pois é, né, menina? Mas que bom que o tanque do seu carro tava vazio. Tava vazio, pegou, né? Aí ele fala assim, mas eu não deixo o tanque vazio no meu carro. Tá sempre com alguma coisa. Aí eles falam, ah, mas a polícia chegou, a perícia analisou e tava vazio. Ele fala assim, em algum momento minha esposa mexeu na válvula? E aí a gente descobre que todo o gás que tava no tanque vazou pra sala. Preso nas tubulação, nas salas, tudo de isso. Cirurgia. E aí a última cena é Meredith saindo do hospital, tranquila, depois de não assinar o seu papel de venda. E Link tá numa cirurgia que ele acabou ficando, depois de transar com o Joe o dia inteiro, ele ficou lá pra fazer uma cirurgia qualquer. Foi fazer, depois vai querer hora extra. Isso, e aí parece que o Dr. Cobalto tá lá no andar e Link tá nessa cirurgia. Link vai cauterizar o negócio, e aí na hora que Link liga o foguinho, a gente só vê Meredith lá embaixo e a janela do prédio explodindo. Tá repetindo o plot de Handmaid's Tale, né? Todos os comandantes de Boston explodindo mais uma vez. Exato. Uma cena levemente menos bonita, né, do que a de Handmaid. Entendi. É isso. E aí tem uma gancho pra passar. Estamos preocupados com o Link? Não. Porque Link vai ter duas filhas, né, coitado. É verdade. Não, assim, se aparecer na próxima semana, assim, Chris Carmichael fora do elenco de Grey's Anatomy. Ele aí... não vai, ele vive dançando com o Joe no TikTok, imagina. Ai, vamos saber que ele tá morto, né? Eu acho que talvez eles inventem um coma de dois episódios, alguma coisa assim. Ah, agora, mesmo sabendo que ele tá morto, vamos continuar não se importando, né, gente? Porque Link durou muito tempo, né? Ah, é isso. Mas podia ter Owen, tá? E a gente falou do gancho explosivo. Mas nós também temos o gancho emocional para a próxima temporada, né? Que Ted salva a vida da amante de Owen. E Owen fala assim... É porque durante o episódio, ela fala pro Owen assim, eu te amo. E aí ele fala assim, eu casei com você. Aí ela fala assim, mas isso não responde a minha pergunta. Aí no final do episódio, ele fala para ela assim, não, eu amo você, eu amo a vida que a gente construiu junta. E ela fala assim, eu não posso ficar mais com você, porque eu preciso me escolher. Ah, que inferno. Eu já fiz tudo por você, atravessei o oceano, aceitei seus filhos. Lembra, Amanda, que essa mulher chegou pra... Owen tava quieto no canto, essa mulher chegou pra ele e falou, Owen, Sofia Bush me beijou, tô afim de abrir um relacionamento, você topa? Aí ela desistiu já com a língua na boca de Sofia Bush. Uhum. E aí ficou puta que eu entrei com outra mulher. Ela pode, ele não. Exato. Ela falou, eu vou me escolher agora. Nossa, que cretino. Olha, Ted também de parabéns, porque a gente tá do lado de Owen, numa situação é realmente tensa. E aí tocou dona de mim e ela foi embora. Entendi. É isso, né? Tá bom. Inclusive então. Ela e a Isa, situação muito parecida de chifre, né? O maior gancho pra mim foi a visita de Schmidt pro casamento de Joe e Link, né? Exato, levou até o marido, né, menino? Pois é, o marido. Celebrou o casamento e tudo. Amo que Schmidt foi pai de Joe, levando ela até o altar, e depois foi celebrante do casamento. E a gente teve o plot que a mãe de Link fica dando uns véu horrível pra Joe, mandando ela se maquiar, não sei o quê. E aí quando o Joe reclama, o Schmidt fala assim, ela está sendo uma mãe pra você, porque você nunca teve uma... Exato, e Joe fala assim... Agora eu vou aprender o que é ter uma mãe. Eu amo. E acabou, né? Ah, sabe o que eu gostei da temporada também, quando falei? Que a gente tem o grande plot também, que o Winston tá todo com a Felicity em Adelaide, né? E aí o Dr. Cobalto começa a notar. E aí ele decide, mano, simplesmente... O Dr. Cobalto começa a notar, não, né? O Dr. Cobalto fala assim, então, menino, por que tu tá dor palito de meter a piroca nessa menina, né? acho que não vai estar podendo que você é chefe dela. E aí ele fica todo na defensiva, né? Não, e aí o que, que ele faz, Bendy? Ele tá apaixonado pela menina, ele tira a menina do serviço dele, começa a impedir ela de fazer as cirurgias, e ela fica sem entender por quê. Aí daqui a pouco ela vai cobrar ela, então, porque se o Mike Chang errou também e tal coisa, você deixou ele lá. Aí ele fala, ah, é porque a gente começou a se aproximar muito, e aí eu senti que as linhas estavam um pouco borradas. Aí ela que já pegou um monte de atendente, já pegou um monte de mulher, já pegou um monte de pegou link de no primeiro dia que chegou no pois hospital. Pois é. Ela vira pra ele e falou assim, tá borrada pra você, porque pra mim nunca teve não. E tu vai me impedir de aprender por causa disso? Olha. Machista. Deixa de ser emocionado. Gente, a Adelaide é muito rainha, né? Rainha, lá pro Paraguai, né? Muito rain, né? Muito rain, exatamente. Mas é isso, né, menino? Que temos de gancho aí para Grey's Anatomy, né? Próxima temporada. É, eu gostei, mas é aquilo, né? Grey's, a gente nunca pode esperar nada. Ele entrega algo pior, né? É. O nosso coisa com Grey's é não criar expectativas. Exato. Não, até porque é isso, não vai ter outra bomba na próxima, então a gente fica naquela, né? É, assim, é bom que já tinha o tempo que não tinha uma bomba, né? Um hospital pegando sim fogo, né? Já tinha tempo que não acontecia isso. Eu achei inteligente fingir que tava tudo bem pra depois vir o... É isso, o que tiro foi esse na nossa cara. Uhum. Né? Mas, sabe o que temos agora? Okay. Comentários. Ah, comentários. Comentários. Comentários, que é assim, vocês... comentam, vocês são lindos e ao mesmo tempo vocês são muito ordinários. E o 450, a gente já sabia que ia ter, né, baixa adesão, nananã. Dito e feito. Aí o 451, os comentários voltaram a plau, né? Vim lá em cima, né? Então vamos começar aqui com o Dr. Marcelo Souza, que botou assim. Vou comentar logo. Doutor? Porque eu aí... Doutor. Ele trabalha doutora na... Gladys. Ele trabalha na... com política, né, Marcele? Ah, é? Sim, ele trabalha também no gabinete não. De vereador, de deputado, alguma coisa assim. Gente, é, mas o teto do Bolsonaro, né? E aí ele começa dizendo, vou comentar logo, porque eu ainda tô na metade do episódio, porque tá muito difícil ouvir no trabalho. Muito barulhento lá. Ai, vereador, é foda mesmo. Quem diria que a série de junho ainda seria elogiada nesse podcast, né? A gente também tá impressionado com a gente mesmo. Uhum. A gente tá muito impressionado com a gente. Fui assistir Thunderbolts na minha cópia da Apple em casa. A Marvel não precisa dos meus pobres reais. Cópia e que filme Apple. Bom... É, carro do caminhão. que filme bom, bem feitinho e que não precisou do tal raio azul no final que tem todos os filmes da Marvel. Gostei da batalha final ser mais intimista. Agora vou esperar pra ver no Disney Plus pra conseguir ouvir os diálogos direito. Oi. Você não assistiu? Sobre... Enfim. Não, não vi não. Mas, enfim. Por isso sobre... que a Avengers foi adiado, tua causa. Que... Tão... Ah, então vai continuar sendo adiado todos os filmes da Marvel. Sobre essa Eternauta, cansado de série pós-apocalíptica. Quero séries sim pré-apocalípticas. Ou tipo, temos que parar o fim do mundo. Uhum. Saudade também daquele gênero de séries, entre aspas, Nova Lost, que surgiram junto com Lost. Saudade do que não vivi, né? Na verdade, nunca assisti nenhuma delas. Mas queria que tivesse mais séries desse tipo de novo, tipo Flash Forward. Não. Essas coisas assim. Pra que tu quer isso, garoto? Olha... Nem precisa... Nem vi, que na época eu fiquei super viúva. Nem vi, nem verei, né? Não quero, obrigada. Foi bem legal. Eu amo que ele diz assim, nem precisava todas serem boas, mas nenhuma era. É, amigo, é isso. Nem Lost era boa. Exato. Foi tudo uma ilusão. Só queria que tivesse mais opções. Acho que a última que teve desse tipo foi Manifest, que era bem chatona. Não, era muito bom Manifest. Saudades assim. Fringe, saudade Person of Interest, saudades Bagulho, Bagulhos, a famosa série Debris. Famosa mesmo. Bagulho passou um dia desse, como a Guita Funk é antiga. Não é isso. Qual que é Bagulho? Debris. Debris. Não conheço. Você viu como era aquele do dinossauro lá... Ah, é... Parque dos Dinossauros. Terra Nova? Não, La Roca. Como era o nome, gente? Ah, La Brea. Isso, La Brea. Tava passando um dia desse, final icônico. La Brea. Próximo comentário de Charles Rodrigues, também tá com a gente aqui sempre que pode, dizendo: adoro que vocês começaram a falar da série da Natália e meio que o assunto se perdeu rápido, como sempre, em todas as coisas que a gente fala. Sim. E fiquei muito com a impressão de que Leoz queria falar mais. Não, tranquilo. Beijos, seus lindos. Beijos, Anona. Beijos. Anona. Minha nona. A gente vai comentar, Natália, depois quando eu terminar o documentário, ok? Amo! Só faltam duas temporadas pra mim. É, vamos pra mim lá. Só falta. Eu só vi o primeiro episódio, só falta o resto. Opa! Então, tá certo. Tá perto. Né? Eu não consigo me concentrar com aquele viadão falando sobre Natália. Ai, grande Michael Barrett. E tudo que aconteceu com o Meredith na série, ele fala que foi com ele. Ah, sim, exatamente. Gustavo Radamés aqui é o próximo, dizendo: olá, rapazes e moça. Olá! Somos todos a gente não falou, né, que esse elenco era todo overcompensate, né? Só viados e fag-hag. Viados e fag-hag, exatamente. Viados tontos e fag-hag. Parabéns pelo programa. Só que não somos suados. Ah, eu sou às vezes. Eu não sou, não. Parabéns pelo programa 451. Sobre a pauta nonas, a deber das nonas, e sobre o Eternauta, acho super verossímil que no dia 1º do Apocalipse Barata Voa, o tecido social se romper. Ainda mais se fosse no Brasil. Mas não era. Mas é na Argentina, né? Próximo comentário de Gabi Fernandes, também tá com a gente aqui toda semana, tá lá no nosso grupo no Telegram, que se você não faz parte, faça parte, muito importante. Dizendo: pessoal, excelente episódio. Eu estava no escritório quando a seguinte frase foi proferida: duas sanfonadas e acabou o forró. Foi Amanda. Foi Amanda. E depois, nem teve forró. Tava montando os instrumentos e acabou o forró. E ainda, cancelaram o forró no Toinha. Ai, gente, fazendo as pessoas serem demitidas, meu Deus. Eu fico impressionado com a quantidade de atrocidades que a gente fala. Complicado. Gente, sério, eu parecia uma doida rindo em plena segunda-feira de manhã no escritório. Eu amo vocês e os seus comentários. Os filmes e as séries ficam melhores com os comentários de vocês. Não vi muita coisa da pauta, me recuperei e estou em dia com The Handmaids. E sinto que a temporada passada foi um calvário pra chegar nessa que tá boa. Mas ainda bem que tá, entre aspas, acabando. Porque vai terminar a história em outra série, né? Patético. Vi as quatro estações e gostei bastante. Nonas, eu achei que não ia gostar. Mas amei e fiquei com saudade das minhas avós. Olha aí. Beijo e boa semana. Boa semana, galera. Um beijo para todas as nonas dentro do Brasil. Todas as nossas nonas, sim. Um beijo para todas as nonas, vivas ou mortas. Beijo na alma, né? Um beijo na alma. Né? Porque as que já se foram, só resta saudade. Próximo comentário de Levi Ventura também tá com a gente sempre, sempre aqui, dizendo: a uma altura dessas do campeonato, com Casa do Dragão no ar, ainda precisamos de outro spin-off de Game of Thrones por agora? E digo isso sendo uma pessoa que gosta de Game of Thrones e gosta ainda mais de Casa do Dragão. Tenho que dizer que não gostei muito desse formato de Drag Race All Stars, justamente pelo que Zanon disse. Você começa a se apegar às queens e só pode acompanhar elas por pouco tempo. Acertei as três finalistas ainda, não. Já acabou? Nem comentamos. A primeira. Não, é porque cada grupo tem três episódios, né? Ou não me conta. Tá bom. A gente, quando der volta de viagem, a gente comenta. Achei interessante esse filme das nonas, vou atrás pra assistir. Vi pouca coisa da pauta, mas adorei escutar vocês falando sobre, como sempre. A gente também adora ter você aqui comentando com a gente. É sobre isso e tá tudo bem. Próximo comentário de Vini Castro, né, lá da Terra de Leoz, a grande BSB, dizendo: passando tarde pra comentar, mas, gente, não dou conta das cantorias e das tiradas geniais de Leoz. Abre aspas: mas ela não é advogada? Não, ela é atriz. Ah, essa foi muito boa. Da pauta mesmo, eu só vi Thunderbolts e concordo com a opinião dos queridos. Mas já coloquei na minha lista as nonas. Não cheguei a ver Handmaid nem no auge, mas fiquei querendo ver com o leak da música da Corcunda do Pop que saiu. Adorei demais o episódio, como sempre. Beijos, Vini. Beijo, Vini. Beijos. Próximo comentário de Vladiane Rodrigues dizendo: episódio de 4 horas e eu parcelando durante a semana pra ter aquele momento gostoso garantido do dia. Ah, Vlad, chegou mais um essa semana que não tem 4 horas, mas tem 3 horas e meia aí honestas pra você. Tá de bom tamanho. Honestinho. Uhum. Próximo comentário de Sou Roberta, né? E sou Roberta! Quando não sigo de música! E sou Roberta! Roberta Miranda? Aham. Uhum. Não sei o que pensar nessa sentir. Oi, gente! Oi. Quero agradecer a narração de Handmaid's Tale. Ficou sensacional. Deu vontade de voltar a assistir. E olha que eu larguei lá na segunda temporada, hein? Amiga, não volta não. Pra quê? É, ouve só a gente aqui, tá bom. É. Abre aspas. Juni mete o pé. Ficou absoluto cinema. Amo. Um programa com muitas frases marcantes, né? O 450. Uhum. Sim. Amamos. Próximo comentário de Mariana, né? Mariana Barbosa, nosso jurídico. Dizendo: eita, logado cheio de resumos divertidos de séries e filmes que não vou assistir. Amo! Mentira. Vou assistir a série das estações. Conto da Aya, eu devo ter dormido em algum episódio que não percebi que o comandante da Janine era filho do Josh Charles. Mas, amiga, não é isso não, menina. O comandante da Janine era confundido. Pai da mulher de Nick. Do pai de Nick, é. O comandante da Janine é um avulso qualquer que surgiu do nada. E morreu tal qual. É, eu que confundi os comandantes, gente. Foi falha minha. É muito comandante, tudo, né, amiga? Não tudo vai branco, né? Agora tudo morreu, obrigado. Então. É. É isso, virou tudo estrelinha. Próximo comentário de OEA, né? Sempre trazendo sua sabedoria profunda. Ah, você nem deixou eu cantar pra Mariana. Canta. Mariana conta um. Mariana conta um. É um, é dois, é Mariana. Viva Mariana, viva Mariana. Quer fazer Magali? Não tem mais comentário da Magali. Ela não comentou, né? Mas vamos lá. Ó, pra trazer de volta nossa querida amiga, sempre amiga. Sempre amiga. Assim é Magali. Comilona. Igual eu nunca vi. Um sorvete eu resolvi tomar. E ainda comi muitos doces pra depois jantar. Aê! Amo! Volta, Magali. Ai, ai, cara, eu não aguento. Não aguento, cara, Leonardo. Eu só querendo dormir, eu assim, né, gente? Aquilo. Próximo comentário aqui de OEA, né, dizendo: Juni e Nick morrendo pra fazer essa grande história de amor. A Julieta e Romeu de Gilead. Coração. Mais um desabafo sobre The Last of Us. O roteiro da parte jovem é podre. A Dina e a Ellie são as five. Bestas e sem graça. Não entendi o drama da Disney, da Dina. Aos 8 anos de idade, mal convivendo com outras crianças, explicar para a mãe bifóbica o que é bissexual. Bissexual. 2 episódios pra ela fazer um cu doce ao invés de comer a Ellie de uma vez. Que série besta. To be continued. Estourei os caracteres. A gente não falou nas amenidades que vazou no último episódio na Globoplay. Vazou o último episódio de The Last of Us. E sabe o que a gente também não falou nas notícias das amenidades? Que Joey King, né, está aí em conversas finais pra ser a filha de ou Sandra Bullock ou Nicole Kidman em Da Magia Sedução 2. Ah, né? Tem que ser de Nicole. Eu também acho. Que é bizarro. Até porque ela já foi, né? Verdade, no filme de Isaac. Ela já foi, né? Então, repetindo essa parceria de mãe e filha, né? Uhum. Eu amo esse hate gratuito que a Last of Us tá tomando aí, de que tá enrolando, que não sei o quê, que tá rolando curto. 1 bilhão de coisas acontecendo. Parece que a menina passou 2 episódios só falando: ai, não, Ai, hoje não quero, não. Ai, hoje eu não vou, não. Ai, gente, vai ter minha hora de bunda. Então como se tivesse obrigação de estar comendo os outros sem banho, né, mano? Eu, Deus me livre, nesse mundo aí, não tinha que comer ninguém, gente. Ninguém tinha que comer ninguém. As unhas da menina tudo preta embaixo de sujeira. É, exato. Ai. Foi assim que começou, né, o fungo. Sim. Exatamente. No banheirão. Inclusive... disseram que agora provavelmente a série vai até a quarta temporada, né? Pra poder concluir a história. Ia ser até a terceira, mas agora estão dizendo que vai até a quarta. Vai dar uma enrolada, hein, galera? Vai, vem aí. Porque boatos, né? Que porque tem 8 pessoas pra matar e até agora só matou 2. Até agora, só matou 2. Ainda agora. Tem mais uma temporada pra matar mais 5 pessoas. É que essa foi a temporada da Ellie, aí semana temporada que vem é a temporada da Abby e depois é a temporada das duas. Não dá pra fazer outras coisas não, além de matar gente? Parece que não. É, pois é, infelizmente é só isso que eu tenho que fazer. Parece que não tá liberado. Pois não, é. Só matar pessoas. Vamos ver. Próximo comentário de Selmara Trindade dizendo: adorei a crítica sobre a calvície no Eternauta. Calvo bigodudo. Calvo bigodudo. E o spin-off de The Office seria mais outra coisa ruim que vocês iriam ver. Léo, vou obrigar a gente a ver, já falou. Eu ia ver, super. Ele falou que vai obrigar a gente a assistir. Ele já avisou, mas já mandou avisar, igual a Ivete. Eu não vou, tudo bem. Mas? Ele e a Ivete mandaram avisar. Cadê? Dentre todas as outras coisas que nos salvam de não dar play. E me surpreendeu as 4 estações do ano, hein? Jurava. A noite cai. Frio desce. Jurava que o personagem de Steve Carell ia começar a se tornar a ex-esposa dele, meio cansado pra fazer as coisas. E de repente acontece aquilo. Vida longa. Mandy, comenta aí que você foi atrasadinha do Enem na série. Sim, é, né? Assim, fiquei chocada quando aconteceu aquilo. Fiquei. Não tava esperando, porque apesar de que a última estação seu inverno já indicava que algo parecido fosse acontecer. Pensei nisso quando eu vi o conceito de episódios e estações, né? Mas acho que eu me envolvi na comédia da série e esqueci completamente depois. E eu fiquei emocionada, de verdade, assim, tocada. O que aconteceu, gente? Com o final. Você pode falar? Acho que agora pode, né? Passou 2 semanas. Quem viu, viu, né? Quem não pois viu, paciência. Então, no fim, ele morre, né? O Steve Carell, o personagem dele morre de forma idiota, inesperada, enfim. Ele morre igual ele morreu em The Morning Show. Uhum. Ele morre em The Morning Show, gente. No carro que cai da ribanceira. É um acidente de carro idiota. E aí, o inverno, eles lidando com o luto, né? Da morte igual, né? Dele. Se ama. E eu me identifiquei muito com o personagem do ai, meu, como é que é o nome do menino? Coma Domingo? É o Viado Negão. Eu esqueci o nome. Ele, porque assim, ele queria, a forma como ele queria lidar com esse luto e como ele não estava conseguindo lidar, colocar pra fora tudo aquilo ali, eu me identifiquei muito, assim, em alguns momentos da minha vida que eu tive que lidar com lutos, não necessariamente de morte, mas outros tipos de lutos, que eu também não sabia externalizar isso. Então, pra mim, me mexeu, assim, sabe, particularmente. E, cara, toda a parte do enterro dele, o funeral, a urna de Deus. Sapato, cara, que foi muito engraçado. Tamancão. Que não foi querendo fazer econômica, os filhos do homem da funerária fazendo o enterro, sendo que o pai não ia nem se dignar a estar lá. Exatamente, aquilo ali foi muito foda, foi muito engraçado. Você gostou das fotos que a Namu dele escolheu? Porra, muito apropriada. Realmente não entendi por que não foram exibidas essas fotos. Eu fiquei com pena da bichinha não podendo falar. Sim, fiquei com pena também. Fiquei com pena. Não entendi. Aliás, entendi, né? Foi uma espécie de vingancinha, né? Então, deixar ela falar. Mas, enfim. Foi um final digno, assim, eu achei. Pra todo mundo, dentro daquela situação ali. Todo mundo terminar ali com aquela meio unido, né, e meio com, em paz, né, com todo mundo, e com a surpresa dela estar grávida dele, afinal. Uhum. Ele vai reencarnar no próprio filho, né? Exatamente. Aí, na próxima temporada, a gente vai ter um mini, um bebê reborn. Eu gostei muito, gente. Gostei muito. Vou recomendar pra sempre. É isso. É muito boa essa série. Verdade. Os fatos servidos. Próximo comentário de Diogo Almeida, né? Tá aí na minha energia de Vilmoca. Salve, Logaders! Episódio de 4 horas é tudo. Salve, brother. Vi o Eternauta e achei bem mais ou menos. Opa. Apesar de adorar Tina Fey e o Will Forte, passo longe de qualquer coisa do Steve Carell. Não, ele morre. Não, amigo, ele morre, você vai ficar feliz. Spoiler, né? Por fim, indico duas novas séries de comédia muito boas: Murderbot e Overcompensating. Por acaso estão todas aqui no programa de hoje. E a Amanda adorou Murderbot. Por acaso. Opa. Série pra Amanda, né? É, passo. PS, os calvos merecem respeito. Obrigado. Meu amor. Próximo comentário de Dan Leite, né? Que também tá com a gente aí sempre dizendo: vendo vocês falando sobre o filme A Avaliação, fiquei surpreso, porque parece interessante e intrigante, diria eu. Sim. Porque quando vi a capa no Prime Video, achei que seria meia boca. Acho que a Tina Fey perdeu uma oportunidade de ouro, porque fiquei esperando tocar Sandy Júnior na trilha sonora da série e também não veio aí. Faltou. Talvez na segunda, né? Só tocou Vivaldi mesmo, né, gente? Sim. Só tocou Vivaldi e é isso que tivemos. Tina Fey muito cult pra tocar Sandy, né? É, exato. Queria que ela tocasse Love Never Fails. Ah, eu amo. Eu amo também. Queria muito. Love Never Fails. Eu amo, ai. Mas temos aqui. Karine Rodrigues dizendo: adorei assistir o Eternauta e as Quatro Estações. Alguém que adorou Eternauta. Olha aí. É isso. São os Eternauters. Olha aí. Próximo comentário da Suelen, né, dizendo: rindo horrores com Junho e companhia no modo escravos de Jó. Larguei a série, mas não larguei os comentários de vocês. Ai, eu amo que geralmente é assim. As pessoas assistem Handmaid's Tale através dos nossos comentários, Grey's Anatomy pelos nossos comentários, né? Eu amo. A gente formando toda uma geração. Próximo comentário de Naps, dizendo: aquele membro que tava dando ataque de pelanca com um logado de 3 horas vai arrancar os cabelos do cu com pinça quando vê isso de 4 horas. Menino, fez um 5, né? O menino que comentou que achou muito longo o podcast. Já tem umas semanas. Teve, mas já tem umas semanas. Só não ouvi. Que ele achou muito longo. Não, a gente aconselhou ele a ouvir por partes, que aí fica vários podcasts de uma hora. Ou isso, melhor ainda. Foi, e o melhor foi que ele comentou isso num programa que a gente gravou, que a gente leu o comentário dele, é um programa de 5 horas de duração. Ele nem ouviu a dica. Né? A minha amiga do trabalho me perguntou ontem, né, ela falou assim: como é que vocês aguentam gravar 4, 5 horas toda semana? Falei: amiga, porque a gente tem talento, né? E a gente não tem amor próprio, né? Porque tem que acordar cedo na manhã também, né? A gente tem talento e ritmo. É isso. A gente é velha, mas tá dando um caldo. Sim, somos gostosas. Não vi nada da pauta, mas ouvi tudo enquanto fazia a minha caminhada. Jamais errou, Naps. Jamais errou. Vai ficar em forma e bem informado. Sucesso. Próximo comentário de Felipe Ribeiro, né, dizendo: saudade de um logadinho de 4 horas que eu não assisti absolutamente nada da pauta. Bem-vindo ao clube. Esperando que na semana que vem tenha Overcompensating na pauta. Olha, e TV. Yeah. Teve na pauta e teve na capa do podcast, que estará estampada lá. Boa. É, por favor. Somos bem gayzinhas. Próximo comentário de Mariana Simas, também está com a gente aqui sempre, uma querida, dizendo: 4 horas de logado. Sinal que a minha semana será top. Eu amo. Top. Adorei os comentários sobre o Eurovision. Quero mais. Olha aí. Beijão lindos. Coração vermelho e boquinha mandando beijo. Tá? E último comentário da Gabi Fernandes dizendo: 4 horas, Brasil. Que delícia. Boa semana, pessoal. Comento novamente após o término da audição. Beijos. Mas você vai ficar surda, amiga, se acabar a audição. Ela tava numa audição pro The Voice. É, entendeu? Nossa, e ela comentou depois. Não terminou ainda de ouvir. Não, ela comentou, foi o primeiro comentário que eu li. Ah, é verdade. É que ela deixa um comentário no Spotify e um comentário no site. É que foi tipo Eternauta, né? A gente revelou que era Viagem no Tempo na última. Isso! Verdade. Isso. Fala, Mendizinha. Você ficou sabendo que vai ter um vestibular de Grey's Anatomy em São Paulo? Sim! Quem estiver estudando aí, ó, pode ouvir nos vai programas. Ter aí, ó. Vestibular de Grey's Anatomy. 20 quilômetros. Qual é o vestibular de Grey's Anatomy? É um evento da Disney que eles vão fazer para testar os conhecimentos das pessoas sobre Grey's Anatomy, entendeu? Entendi. Eles vão... Tô até pegando aqui a notícia para falar aqui, ó. O Disney Plus anunciou um vestibular de Grey's Anatomy, o evento fechado para fãs. Vai fechar para fãs e convidados da plataforma será no modelo de vestibular tradicional, inclusive com a mesma relação de candidatos por vaga que o exame de medicina da última. Sendo 96 pessoas para uma vaga, o número total de participantes que irão fazer a prova no domingo. O conteúdo trará os pontos cruciais da série em 20 questões de múltipla escolha. Após a aplicação do exame, também serão divulgados o ranking de colocação, revelando os maiores fãs da série no Brasil. Ainda bem que a gente não vai saber. Ainda bem que a gente não vai fazer, porque senão a gente seria o top 5. É, eu faria super essa prova. Eu também. A gente faria um grande hit. A gente faria esse mousse, né? Maravilhoso, incrível. Mas lembrando que você pode deixar seus comentários, né, aqui no site ou no Spotify, muito importante. A gente gosta muito de ver os comentários de vocês e de ler os comentários de vocês, mesmo já sendo 1h13 da manhã de sexta-feira. Mas a gente gosta de ler, tá bom? Vamos para merchandising e despedidas, então, né? Vamos começar com o Leózio, que vai estar de férias aí nas próximas 2 semanas, né? Sim. Infelizmente. Infelizmente a gente não vai estar com ele aqui, né? Para ele vai ser ótimo que ele vai estar de férias. Vai. Né? Vai arrasar muito, lacrar muito, muito lacricite lá, né? Nas férias dele. E o que a gente vai ter, Leózio, para acompanhar enquanto você estiver de férias? Menino, recebi uma cobrança hoje, né, de outra Luciana, e ela me mandou o seguinte, assim, pela manhã, né, amigo, você já viajou? Aí eu falei que não ainda, né, ela acabei de ouvir o último logado, e o Sérgio recente, quer dizer que gravamos 600 episódios pra você só soltar na volta das férias? Cobranças, né? É, e aí eu falei que eu tava correndo pra soltar um antes. Se o archive tiver colaborado, que hoje eu não consegui subir o arquivo, vai ter saído aí um programa que é comigo, Alê, Cisne, Denise, Luciana. Sasse entra ali e é derrubado muito rapidamente, né? E aí o episódio derrubou metade do elenco, mas a gente conseguiu, né, os trancos e barrancos fechar. Então esse eu espero que tenha saído. Tem um outro que a gente gravou depois com o Mandy Minaj, Fernanda, Lorena, Sassi tá também. Quem mais que tá, Sassi, nesse episódio? Amanda. Não, falei Amanda já. Ah, tá. Eu acho que é nós. Também tá. Nozes. Deixa eu pensar, são 6, né? É, Lúcia. E Luciana também. Lúcia. A cobrante. Que exato. A gente falou aí do retorno de Doutora Maria Gladys, a grande cagona, tem uma revelação. Mas esse episódio só vai sair quando eu voltar de férias. Eita! É. Mas a gente tá tratando temas muito... Tá tratando temas muito relevantes nesses episódios aí, como flertar na DM no Instagram é traição? É, né? Questionamentos aí importantes. A gente tem também, né, a questão de cagar no ambiente de trabalho aí, cagar na salinha com todo mundo ouvindo seus barulhos. Meu, é bom. A gente tem, quem mais que a gente tem no outro episódio? Que é, tem uma barra muito boa que você lê, da menina que pegou o cara de manche da banda. Eu odiei! Amanda também odiou, Luciana também odiou. Nossa, eu perdi minha paciência num nível. Eu perdi minha paciência. Todo mundo odiou. Amanda fica indignada uma hora. Olha. Eu queria dar uma coça nessa mona. É, mas é isso. A nossa irritação é o entretenimento de vocês, né? Então. É isso. Insuportável. Apenas. E, gente, vocês comentam logado aqui toda semana, comentem o Sérgio também, que a gente tá carente, tá? coisa. Né? É isso, importante. Caramba. O seu comentário é o nosso salário. Né? E você, Amanducha, que estará conosco aqui na semana que vem? Meia chance de despedidas. Achei que eu estaria aí, né? Nas férias de Léo, estaria aí no SED, mas pelo que eu tô vendo, só vou estar mesmo na volta dele. Então, continuo por aqui, galera. Quero mais comentários, quero mais hype, mas pode também me seguir no Instagram, pode me seguir no Blue Sky também, se você é uma das 15 pessoas que usam ainda Blue Sky. E é isso, Mandy Aguiar nas plataformas, e tô por aí. É nóis. Arrasou! Arrasou demais! E você, Márcio Zanonzinho, senti falta dos vídeos essa semana, hein, amiga? Ih, menino, semana passada foi aquela correria que eu falei, né? Do treinamento, né? É, menina, aí essa semana era pra começar a ter gravado, comecei. Não, né? Mas tá aí, né? E tá tudo bem. Não, escrevi 2 dias, meia hora por dia. É importante escrever. É isso, importante estar... Pequenas vitórias, né? A cabeça pra funcionar. É. Mas é isso, gente, tá lá meus vídeos que eu tô postando, semana passada não teve mais, a semana que vem vai ter, se Deus quiser. E segue lá, Márcio Zanon no YouTube, com o Zanon nas redes, Twitter, TikTok, Instagram. E quem sabe aí até o final do ano consigo fazer esse livro. No ritmo que eu tô, vai demorar 7 anos pra sair esse livro, né? Ah, mas pelo menos tá escrevendo, Alice. É verdade, é verdade. Menino, você viu que Domini quase agrediu a menina no parque? Menina, eu vi, só vi. Eu vi. Achei um pouco. Olha. Chamou de vagabundo e tudo. Quem esperaria, né, que Domini não prestava? E aí o pessoal achou que ele ia ser expulso, né? E não foi. Ele vai agredir essa garota, ele não se arrepende. Agora ele tava agredindo a própria esposa dele. Não. Homem bom desse. Um birimbau. Gente de bem. Não. Uma loucura. Mas é isso, menino. Então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Ah. Né? Leózio, boa viagem. Muito obrigado. Já estamos com saudades, né, de você. Aproveite muito, volte descansado, renovade. E a gente está aqui semana que vem. Deixe seus comentários mais uma vez, Spotify, no site. Né? Indica o podcast para os amiguinhos aí, obriga eles a ouvirem. E entra no nosso grupo no Telegram, se quiser. Tá o link aqui no postzinho, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau. Tonight that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more.